às quartas, ninguém nos para. Rede e solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rede Solta, a música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. É verdade, o Rede Sulpa está de volta. Muito boa noite e muito bem-vindos também a mais um grande programa. Já há pessoas do lado de lá, ou seja, do lado de quem nos vê e nos ouve. Estamos também direto no Facebook e é onde já temos algumas pessoas a comunicar connosco. Pode também ligar para o 210-860-787, 210-860-787, para quê? Para, de certa forma, participar também neste que é o seu programa. Bem-vindos então a mais um Rédea Solta, o meu nome é Filipe Carmo, hoje sozinho para assumir então o controle deste programa, mas não sozinho em estúdio. Tenho dois comentadores, vou passar a palavra ao primeiro deles. Antes disso, caso já tenha visto aqui no Facebook, temos uma árvore de Natal, é verdade? Ela pisca-pisca, um pouco também como a música da Ruth Marlene. E é verdade, a nossa árvore de Natal acaba por celebrar esse que é o início dessa época natalícia que é um pouco inevitável nesta altura do ano. Bem-vindos a mais um grande programa da sua quarta-feira à noite, hoje com uma grande novidade. Vamos ter uma novidade aqui para anunciar aos nossos ouvintes, não já, porque seria começar já em grande. Mas temos uma novidade para os nossos ouvintes, fiquem desse lado porque esta novidade promete. Ora bem, antes de falarmos com quem já fala connosco no Facebook, vamos falar com os nossos comentadores de hoje. Começo precisamente pelo Silvio, até porque o André diz que começo sempre por ele. Ora bem, Silvio, boa noite, bem-vindo a mais um Rédea Solta. O estúdio hoje está um pouco mais vazio, no entanto o programa será feito com a qualidade de sempre. Agora sim. Desde já, boa noite aos nossos ouvintes, ao Filipe e ao André Antunes. Como tu dizias, realmente hoje não somos muitos, mas com certeza vamos ter aqui um bom programa. Os nossos ouvintes com certeza que se vão divertir muito connosco. Está aqui um ambiente um pouco frio, por acaso estou com um bocadinho frio, admito. Se calhar se houvesse mais gente, talvez tivéssemos aqui um ambiente mais acolhedor e mais quente, mas sem dúvida que vai ser uma noite muito boa. Esperamos que todos vocês continuem a ouvir até às 23 horas. O nosso calor humano vai tratar dessa situação. Sim, exatamente. E também o calor daquilo que levamos para o lado de lá, para o lado dos nossos ouvintes. Antes de falarmos com eles, boa noite André, bem-vindo a mais um Rédea Solta. Já se sente o Natal no ar, eu diria, tanto pelo frio, como pelos efeitos de Natal, como por tudo, as músicas que já se ouvem na rádio, já cheira a Natal, não é? Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha também pelo Facebook, um grande boa noite, espero que estejam todos bem e que fiquem desde já a acompanhar-nos até às 23 horas. Já se sente o espírito natalício aqui na RQC, já apontei a câmara para as pessoas desse lado poderem ver o que é que está aqui, é uma árvore natal, mas essa não é a surpresa que nós temos para vocês. Não. Eu acho que nem tu sabes qual é a surpresa que temos. Desconfio. Pronto, ok, vamos ver se bate certo ou não. Desconfio. Portanto, hoje estamos poucos, é verdade, mas o programa nunca perderá a sua qualidade, independentemente do número de pessoas que aqui estejam. É natural que, tanto eu como o Silvio, e agora não me enganei no nome, porque tive a semana toda a procurar. Não te esqueceste, neste caso. tanto eu como eu gostávamos de ter aqui mais companheiros a comentar. Mas pronto, hoje só podemos estar cá nós os dois e iremos dar o nosso melhor para poder auxiliar também o Filipe neste Rédea Solta. De certa forma, não será um programa abaixo da qualidade daquela que tem sido a qualidade, aliás, de todos os programas anteriores. Vai mesmo ter que ficar desse lado para saber qual é a surpresa que temos hoje reservada para quem nos ouve. Eu diria que é uma surpresa, até para mim é uma surpresa. O facto de termos conseguido fazê-lo tornou-se também uma surpresa, foi algo muito difícil de conseguir, mas é algo que não só vai facilitar a vida aos nossos ouvintes, como vai ser uma porta para outro público, ou outra dimensão, uma dimensão muito mais digital. Vamos anunciar qual é essa novidade mais à frente neste programa. Antes disso, e peço para que os meus comentadores vão pensando nos seus random facts de hoje, ou seja, em português, os factos aleatórios que têm preparados para o dia de hoje. Se não têm, vão pensando neles, porque nós vamos, de repente, dar aqui uma passagem pelos comentários que já chegam no nosso Facebook. O primeiro foi da Maria Fábio, aliás, da Maria Fábio, exato. Boa noite, amigos do Rédia Solta, e parece que a Maria Fábio será do Dortmund, porque já grita Dortmund, mas eu sei porque é que a Maria, aliás, tenho uma pequena suspeição, porque surge então este comentário na nossa caixa, a Maria Fábio terá alguma coisa a ver com o Aires. Aliás, a Maria Fábio falou connosco pelos comentários no programa passado e hoje está de volta e já deixou aqui o seu Dortmund em letras grandes, e portanto eu suspeito que a Maria Fábio terá alguma coisa a ver com o nosso grande amigo Aires, que a certa altura acabará por aparecer neste programa, tenho quase a certeza. Cristina Moreira diz Maria Fábio, portanto reconheceu a pessoa acima, e a verdade é que a Cristina Moreira e a Maria Fábio acabaram por focar aqui uma certa conversa no chat do nosso direct do Facebook. Cristina Moreira depois comentou, nós hoje andamos na rédea solta, portanto estão também na senda do nosso programa, portanto na onda de haver rédea solta para dizer tudo aquilo que querem, portanto podem também nos comentários dizer tudo aquilo que vos apetece. O Tiago Correia juntou-se a nós e disse boa noite e um grande programa para todos, ele que esteve no programa passado e que fez uma grande surpresa a todos os que estavam em estúdio. A Maria Fábio continua a conversar com a Cristina, vamos saltar esses comentários, tirando aquele que ela diz, toca acender a lareira, porque já de facto há essa necessidade. Passamos para a Vera Lúcia, que diz boa noite. Boa noite também para a Vera Lúcia e a nossa amiga Helena Ameixa, que já nos deixa as boas noites. Olá amigos, boa noite, tudo bem? Está tudo bem connosco e esperemos que com a Dona Helena esteja também tudo de feição. Passamos rapidamente para outros comentários que já nos surgem, que são todos da Maria Fábio. Sim, a Maria Fábio concordar que de facto está relacionada com o nosso Aires e já há 42 anos. Somos da mesma rádio, diz a Maria Fábio. Eu acho que também são do mesmo matrimónio. Da mesma casa. Não, acho que sim, porque acho que foi o Aires nos disse no último programa. Portanto, um beijinho para a Maria Fábio. Gostamos muito aqui do Aires, como acho que já deve ser do seu conhecimento. Portanto, enviamos também um abraço para ele e um beijinho para si. A Catarina São Pedro. Desejamos um bom programa. Um beijinho também para a Catarina São Pedro, que hoje não esteve presente, mas de certa forma já deixou a sua marca também. Ela pode ligar se puder. Se puder, ela e todos aqueles que participam. Exatamente. No Rédea Solta e todos aqueles que não costumam participar e que hoje podem fazê-lo pela primeira vez. Perguntam aí em casa como. Podem fazê-lo sim, ligando para o 210-860-787. Acho que o número já está decorado por parte de quem vem a este programa. 210-860-787 para se juntar a nós, comentar aquilo que hoje temos para falar ao longo do nosso programa. Hoje não temos tema de destaque, temos outros temas que vão ser lançados ao longo do programa e vamos ter... eu acho que ainda não tivemos esta rúbrica no Rádio Solta. Vamos ter o regresso de uma rúbrica muito, muito, muito caricata do A Noite é Nossa. Já há muito tempo queria trazê-la aqui para o Rádio Solta, hoje é o dia, faz todo o sentido até porque hoje estamos menos e portanto é uma rúbrica que vai deixar o estúdio ainda mais quente. É uma rúbrica muito, muito, muito engraçada. Agora sim, vamos então aos... aliás, antes disso vamos ler aqui um comentário porque vem de longe. Acabei de perceber, a Maria Cristo diz daqui de França, beijo para vocês, se vem de França tem todo o direito de ser lido antes de passarmos a palavra aos comentadores. Um beijinho até a França, creio que vai demorar um bocadinho até chegar lá esse beijo, mas enviamos agora para que chegue o mais rápido possível. Maria Cristo, um beijinho daqui de Portugal e da Rádio da Quinta do Conto e também dos membros do Rédea Solta, esse programa da quarta-feira à noite na nossa rádio. Agora sim, passamos para os Random Facts de hoje, ou em português, os Factos Aleatórios, é a rúbrica onde, aqui no nosso programa, falamos sobre coisas aleatórias que tenham acontecido nas nossas vidas e que, portanto, mereçam... pelo facto de serem caricatas, lidas e ditas aqui na nossa rádio, no nosso programa. Silvio, qual é o teu random fact ou o teu facto aleatório do dia de hoje? Pá, não é nada especial porque nem tive tempo sequer para preparar isto, mas para um dito pequeno adulto, eu nunca experimentei um único cigarro durante a minha vida. Em 21 anos eu nunca fumei um único cigarro. Tu desconfiado já tinhas trazido esse? Não tinha, não. Eu não. Já houve quem trouxesse aqui. Já. Aí foi, então olha, então não é um grande random. Por acaso tinha a impressão que... Eu já tinha dito também, não foi? Eu acho que sim. No Rédio Solta, acho que não, acho que tinhas dito no ano até nossa. Foi. Sim. Mas não deixa também de ser curioso, e também tínhamos falado sobre isso na última vez. Olha, que, já temos uma chamada. Na última vez que falámos sobre esse tema, a mim também nunca foi algo que trouxesse curiosidade, e acaba por ser também engraçado ver pessoas que partilham dessa questão. Antes de ouvirmos o primeiro telefonema do dia, vamos ler mais um comentário. Paulo Atletismo, acredito que esteja o nome, portanto, a pessoa esteja associada à função que está no seu apelido do Facebook. Um grande abraço para o Paulo, antes de mais, e ler o comentário que ele deixa então ao André. O André Antunes é uma máquina, acabou de dar uma aula de atletismo e já está aí. Graças a ele, que ele é que me deu boleia. Muito bem, muito bem. Um grande abraço para o Paulo. Não conheço o Paulo, mas deixamos aqui um grande abraço para ele. Isso deixou o André aqui perto da nossa rádio, então um abraço ainda maior, porque estávamos a ver que íamos ficar, portanto, só dois a fazer o programa. Portanto, um grande abraço para o Paulo, que nos arranjou aqui mais um... Mas eu posso falar um bocadinho sobre ele mais à frente, mais à frente todo o gosto de desmistificar. Portanto, o Paulo terá que ficar do lado lá para ouvir isso. Vamos ao primeiro telefonema da noite. Ora, muito boa noite. Como é que é, Filipe? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, quem nos ouve? É o David, o Passos. David Passos! Aliás, isto é esta voz. Agora, de repente, nem consegui associar a um nome. Confundia com o Ângelo. Sim, não. Confundia com o Ângelo. Não são vozes iguais. David, como estás? Boa noite. Está tudo bem contigo. Deixaste-me para aí uns 5 minutos aqui à toa, porque eu já tinha entendido isto, pá. Epá, olha, peço-me muita desculpa, meu fogo. Mas podias ter vindo cá, podias ter vindo ter connosco. Mas fizeste muito bem a ligar. Não sabia, estou a ligar porque a Beatriz pediu-me. Havia. Epá, teve que ser a tua namorada a pedir-te para tu ligares para cá. Porque eu não estava a ver o programa, eu estava a tratar de umas cenas aqui no quarto a arrumar. Epá, mas olha, então agradecemos à Beatriz em primeiro lugar, que te relembrou de cumprir a tua função de ex-comentador aqui do nosso, e aliás, comentador ocasional do nosso programa, epá, e enviar-te um grande abraço, David, e dizer que nunca tivemos tantos telefonemas quanto os que temos quando tu cá estás. Temos parecidos, nunca temos tantos. Acredito. Como é que estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem com vocês, está tudo bem no programa? Está sempre tudo bem, já sabes que fazes sempre falta quando quiseres dar um salto por aqui, és sempre muito bem-vindo. Quando tiver tempo eu dou. Quando houver, é só dizeres. Epá, não, é quando tu quiseres, sabes que é quando tu quiseres. Um grande abraço, David. Olha, obrigado por teres ligado. Não te ouvi agora. Um grande abraço, estou a desejar um grande abraço. Ainda não temos nenhum tema para te lançar, se não fazia-te já esta questão, mas ainda não temos nenhum tema lançado e, portanto, ainda não te posso questionar sobre nada. Entretanto, se mais à frente quiseres ligar, já sabes que recebemos sempre a tua chamada com muito carinho. Um grande abraço para ti. Ok, um abraço e o resto do programa. Um grande abraço. Abraço, passos. Fiquem bem. Temos saudades do David, é verdade. Era um comentador regular do nosso programa, pois a vida levou-o por outros caminhos. Ele aliás já está a tirar o mestrado na faculdade que eu. E era sem dúvida dos colegas dos quais menos esperávamos tanta progressão. Aliás, eu já lhe disse isto. Foi uma progressão enorme de alguém que não se esperava pouco, mas também não se esperava muito. E ele acabou por ir surpreendendo e foi ele próprio desenvolvendo as suas capacidades a nível pessoal e também a nível profissional. E neste momento está, de facto, um senhor, já está a tirar o mestrado e, portanto, isso mostra que o seu percurso tem sido também invejável. Um grande abraço para o David Passos e, quando ele quiser, é sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. O Silvio dizia-nos qual era o seu random fact de hoje. Mas posso dizer um decente, pronto. Queres mudar o teu random fact? Pois se calhar é melhor, porque tendo em conta que já falámos e nem é nada espetacular, mas olha... Então se tiveres outro, força. Eu com mais ou menos, isto é quase uma progressão, mas com cerca de 3 anos eu sabia as marcas todas dos carros e com 8, 9 anos conhecia as matrículas todas, bastava olhar para os números, para as letras e sabia o mês e o ano daquele carro. Fosse qual fosse o ano daquele carro. E sim... Pronto, é mais ou menos. Não é nada de outro mundo. Não, acaba por ser. É um grande random fact. De facto, eu acho que com 15 anos ainda tinha dificuldades em saber as marcas dos carros. Se o senhor já sabia. Mas foi uma questão de interesse, como é óbvio. Não é? Óbvio. Tudo óbvio, é uma questão exatamente, de interesse. Claro. De facto, nunca foi nada que ainda hoje, né, há pouco comentámos, não sei sequer os cavalos que tem o meu carro. Portanto, sobre tudo o que tem a ver com carros, não é de facto a minha onda. O teu carro não tem cavalos, tem burros. Pois, É capaz, é capaz. Olha, mas esse é um bom random fact, sim senhor. Acho que acabaste por subir a fasquia com esse random fact. Gostei, melhorou bastante. André, a fasquia está alta para tu lançares o teu random fact. Com 3 anos, o que é que tu já sabias fazer? Ui, com 3 anos, por acaso não tenho muita memória do que é que eu fazia com 3 anos, porque as crianças só começam a ganhar memória com 5, 6 anos. Olha pá, mas o Silvio agora sabe o que é que sabia. Não, minha mãe é que me disse. Atenção, né? Agora é provável que crianças já com 3 anos consigam ter memória, porque têm outro desenvolvimento. Acreditas que o desenvimento pessoal está a ser mais acelerado devido a este paradigma que vivemos hoje? Acho que sim, portanto não estou a dizer isto com nenhuma base científica, apenas com observação participante. Mas o meu random fact... Observação participante é muito bom. Ora bem, então o random fact de hoje, André. Ui, já engoli um dente. Epá! Epá! Nós descobrimos coisas aqui uns sobre os outros, nesta rúbrica. Aliás, parabéns a quem pensou nela. Creio que foi um pouco dividido entre o André Diniz e o Jorge Rodeia. Mas esta rúbrica acaba por nos fazer, enfim, conhecer pormenores das vidas uns dos outros. Engraçado. Já engoliste um dente. Já e com que idade é que isso aconteceu? Para aí com 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos. Se tivesse acontecido recentemente, seria mais preocupante. Não, era aqueles dentes de leite. Estava um deles a abanar e eu estava a lanchar no ATL. E ele foi com a Sandes no meio. Yeah. E ainda me lembro de que é que era feita aquela Sandes. Estou-me a arrepiar só de pensar. Enfim, tu podias ter mordido o teu próprio dente. Pois podia, mas graças a Deus engoliu. Isso teria sido um problema ainda maior. Yeah, engoliu. E deve ter saído por outros lados, portanto. É pá, sim, de certeza. Eu até tinha fazer uma pergunta, mas aqui não convém. Não, isto é o rédea solta, mas também não é assim tão solto. Vai. Não. É o rédea solta, mas mesmo sendo rédea solta, tem os seus limites. Voltamos ao Facebook, lembrar as pessoas que podem ligar para cá e contar também os seus factos aleatórios. Seria também engraçado ouvirmos factos aleatórios das pessoas que nos ouvem em casa. Se tem alguma coisa engraçada sobre a sua própria vida, pode enfim comentar connosco. Seria muito bom também ouvir os comentários dos random facts das nossas pessoas, ou até comentários sobre os nossos. Ora bem, já lemos o do Paulo, lemos agora o da Wanda Dias. Aliás, ela geralmente acompanha o nosso programa. Wanda Dias, Paulo foi a correr... Ele corre para caraças. Espetáculo, bom comentário. Bom comentário. O Paulo acha que a Wanda é muito despachada e diz: porta-te bem, Wanda. Diz o Paulo. A Wanda comenta logo a seguir: pá, calma, porque eu sou uma santa. Logo a Wanda. Não, mas isto tem sido muito bom em termos de conversas nos nossos comentários. Continuem, porque isto está fenomenal. Ainda há pouco foi a Maria Fábio e, deixem-me relembrar, a Cristina Moreira. E agora esta conversa entre o Paulo e a Wanda também fenomenal. Espetáculo. Continuem. O Mádio Furtado. O Mádio Furtado, que é nosso colega em comunicação social. O Mádio esteve esta semana no preço certo. Ele levou para casa uma televisão. É verdade. O Mádio acabou por ser um prémio duplo, levou para casa uma televisão e ainda conheceu o Fernando Mendes, que é de facto uma das lendas deste país. O Mádio Furtado diz: como avaliam os alegados excessos de violência física no Centro de Instrução da GNR em Porto Alegre? Olha, é um bom tema para termos mais à frente. E aliás, outro tema que podemos também aqui comentar ao longo do programa de hoje seria os mutins que têm acontecido, já acho que já em 2 estabelecimentos prisionais. Acaba por ser também um tema preocupante, e preocupante ainda mais quando começam a surgir notícias sobre o facto de haverem até telemóveis com acesso às redes sociais dentro das próprias prisões. Alguma coisa não está a correr bem em relação aos estabelecimentos prisionais. E quando levanta um pouco do véu, levantam-se o véu também sobre outras questões. Eu acho que esse pode ser o tema de hoje. Poderia ser um dos temas de hoje, sim. Esta pergunta do Mádio vai também ficar registada sobre o excesso de violência física no Centro de Instrução da GNR em Porto Alegre. Foi um tema que marcou o início desta semana, e também é um tema que vamos então ter em conta ao longo do nosso programa. O Ângelo já deixou o seu comentário. Olá, tudo bem com vocês? Diz o Ângelo. Tudo bem connosco também, Ângelo, um grande abraço para ti, e esperemos que esteja tudo bem contigo. E entretanto, a Wanda Dias respondeu ao Mádio e diz: Mádio, eu acho uma estupidez A Wanda diz, aliás, com 3 anos eu roubava chupas aos meus irmãos. Ah. A Wanda respondeu à questão que tínhamos lançado. O que é que nos lembrávamos de fazer com 3 anos? A Wanda diz que com 3 anos diz que já roubava chupas aos irmãos. O Madiu considerou que portanto, a resposta da Wanda seria no sentido negativo, não foi. A Wanda disse apenas que a opinião dela sobre o tema é de facto uma estupidez e não sobre a questão em si. Maria Fábio diz, engoliste mas depois saiu. É verdade, André, engoliste, mas depois saiu. A Maria Fábio diz que engoliste o dente, mas ele saiu. Eu não dei por ele, mas deve ter saído. Espero bem que sim, senão ainda é para aqui andar boa época. É pá, já viste, é que seria preocupante. A Leopoldina Forte diz, boa noite, alegria, beijos. Um grande beijinho também para a Leopoldina Forte. Creio que é um nome que eu nunca vi aqui no nosso programa. E, portanto, bem-vinda ao Rédia Solta, se for o caso. Maria Fábio diz, está boa. Está a rir-se com a Maria Fábio. Já a Wanda Dias não gostou que o André dissesse que a Santa não é, que a Wanda não é uma santa e diz, ai André. Ai André. Ai André. Disse aliás, ela diz também, ai estás a deixar o André sem jeito. Oh, André, tu ficas sem jeito tão facilmente. Ela conhece-me bem. Ela conhece-me bem. Para terminar, Paulo Atletismo diz, o André Antunes, além do dente, também é mestre a fazer a desaparecer durante as provas. Ele pode contar. Como repete lá? O André Antunes, além do dente, também é mestre a desaparecer durante as provas. Ele pode contar. O que é que ele quererá dizer com isto? Há algumas coisas. Ai, calma lá. Ai, o que é que eu posso ser? Há algum facto aleatório extra que queiras partilhar connosco hoje? Ah, mas é mais pessoal. Então não vais contar, é isso. Pode ser para a próxima, para obrigar o Paulo a ouvir. Vou obrigar o Paulo. Acho que fazes muito bem. Programa. Paulo, já sabe que tem que ouvir. Mas eu sei do que é que ele se refere. Eu sei do que é que ele se refere. Tem razão, sim, senhor. Vamos fazer com que o Paulo ouça então obrigatoriamente o nosso próximo programa. Júlio Dias Bernardo, boa noite, seus rédeas soltas. A partir de hoje somos os rédeas soltas, acho que fica bem. Estou a ver e a ouvir, algum de vós já teve lombrigas na vossa infância de meninos? Fica a pergunta, não tive lombrigas, aliás, agora está-me a faltar o nome, aquelas borbulhas, sarampo, varicela, essas coisas tive. Aliás, isso é bom ter-se na idade própria para esse tipo de coisas, que é em criança. Lombrigas não, André, já tiveste? Silvia? Não. Não, felizmente não. Lombrigas não tive, mas já vi um cão a ter lombrigas. Deve ser bonito. O meu cão já teve lombrigas. E foi um cenário bonito. Ai, achas? Não. Coitado. Será solitária, bicha solitária, como te chamava. Ah, isso é perigoso, pai, isso é muito perigoso. Tu comias, não engordavas, é lá, oi? É, pá, obrigado, pronto, não sabia, mas é verdade. É para a bicha solitária, isso é o Filipe, é que é a bicha solitária. Olha, para ti só tenho uma coisa a dizer. Depois daquilo que tu disseste, só tenho uma coisa a dizer. Posso dizer que estou aqui há 3 anos e nunca experimentei isto. Isso é o Luís Brás já se mostrou. O Luís Brás passa a vida a usar estes. Eu acho que estes efeitos ficam fenomenais. Aliás, há um efeito ainda mais engraçado. Aliás, acho eu. Sim, vamos ouvir. Filipe Carmo. Bom, espetáculo! Estou a descobrir isto pela primeira vez e vou explicar porquê. Porque eu pensava que estes efeitos só podiam entrar. Quando estávamos, portanto, a passar uma música, portanto, ele só poderia passar quando estivéssemos a passar uma música, não é o caso, fico contente por saber que a qualquer momento eu posso lançar uma coisa destas. Ele qualquer dia vai para o preço certo, vai substituir o Miguel. Quando o Aldair estiver cá e disser alguma coisa que me embaraça, eu só vou pôr isto. Isto é fenomenal! É até há um efeito que é este. Olha. Para que é que servirá o efeito? É aquele da nota de 50 do Miguel, que o Fernando Mendes utiliza. Oh, 50 paus. Pois é, espetáculo. Então, e para que servirá este aqui? É quando ele disser alguma piada, tu. Ou quando a pessoa não atende do outro lado, está a dormir, não sei. Ao ler os comentários da Wanda Dias, eu só posso dizer. Só posso, portanto, pôr este. Ora bem, vamos dar seguimento. Isto é espetacular, ainda bem que eu descobri isto, vai dar muito jeito. Ainda bem que eu descobri isto e há muito mais para descobrir no programa de hoje. E porquê? Porque temos hoje uma novidade para contar aos nossos ouvintes. Posso também garantir que é uma novidade que vai agradar a todos aqueles que têm um iPhone. É a única coisa ou, que um iPad. Ou um iPad. Ou um Mac. Ou um Mac. Já vão perceber o que é que se trata. Eu acho que é, de facto, um avanço muito grande no que toca ao rédea solta. E queria também que o Madio ligasse para cá. O Madio, que, aliás, está a prometer uma chamada para o rédea solta já há algum tempo. O Madio é um grande colega meu. Envio um grande abraço ao Madio. É uma grande malha, como se diz aqui na margem sul. Não sei se na margem norte se diz isto. Uma grande malha, mas acho que não. Uma grande malha. E, portanto, gostava que o Madio ligasse para cá e falasse um pouco connosco. O Madio é poeta, escreve bem e interessa-se também por temas muito, muito característicos, aliás, como deixou nos seus comentários ainda há pouco. Vamos dar avanço ao nosso programa enquanto o Madio não liga para nós, ou está a pensar se liga ou não, e vamos fazer o quê? Vamos à rubrica que costumava ser a rubrica inicial do nosso programa, vamos à rubrica que vai então abrir oficialmente o programa de hoje, que é nada mais nada menos do que... Tantarana. O que é que sugeres, André? Enquanto eu preparo o genérico, o que é que sugeres que vem aí? Já fiz, nunca fiz. Não era, uma nova, não era? Não, não, a nova não é para já. Então eu já fiz, nunca fiz. Ah, não, poetas. Muito bem, muito como bem. É que era poetas portugueses, poetas não? Portugueses. Olha, eu já escolhi a música de hoje. Qual será, na tua opinião, a música que hoje vamos aqui analisar no nosso programa? A minha opinião ou o que eu sim, acho? Sim, o que é que tu achas que pode ser? Pode tratar-se de quê? Olha, posso dizer que está relacionado com o Natal. Ei, não estou a ver qual é. Não estás a ver qual é? Com o Natal. Está relacionado com o Natal. Cantores pimbas cantam música de Natal. Não, pode não ser pimba. Não, a semana passada foi os Desert, pode não ser pimba. Ah, ok. Geralmente pode. Silvio, quem é que achas que canta no Natal? Olha, não faço ideia, não tenho propriamente interesse por esses artistas portugueses. Portanto, há uma banda portuguesa que canta uma música de Natal que, aliás, é, no que toca a crianças e escolas primárias, muito, muito tocada. Enquanto penso... Anjos! Boa! Olha, espetacular! Eu ia dizer, enquanto penso agora nisso... Acertou, sim, senhor. Temos um telefonema, não sei se será o Mádio ou não. Ora, muito boa noite. Mádio, agora, epá, finalmente! Olha, Mádio, obrigado em primeiro lugar por teres respondido ao rap que eu deixei. Ah, claro que responderia, então. O Madio, aliás, é um prazer estar a falar contigo depois de ter sido a estrela desta semana do Preço Certo. Olha, foi por acaso foi uma coisa inusitada, que eu não estava muito à espera, mas... Diz-me como é que foi essa experiência. De facto, o estúdio é tão grande quanto parece na televisão? Nada a ver. É mais pequenino? É pequeno, é pequeníssimo, mas o ambiente é diferente. Mas o Fernando Mendes é grande, ou nem por isso. Já está mais pequenino, perdeu 30 quilos. O Fernando Mendes está bastante magrinho. Ele está mais magrinho. Olha, eu acho que, de facto, o Preço Certo se caracteriza pelo bom ambiente, pela boa vibe que existe naquele programa. É uma coisa alegre. Nós rimos só de olhar para aquele programa. Eu acho que transmite uma boa energia. Sente-se isso também lá? Essa boa energia. Eu acho que nós, os jovens, nós temos esse certo preconceito com o Preço Certo e achamos que é um programa mais para pessoas mais velhas, sim. Pois, para pessoas mais velhas. Mas é diferente, não tem nada a ver. Quando tu estás ali, tu sentes aquele... não sei. Eu estive ali nos bastidores também, por ter ganho, conheci os animadores, não é, do programa? Então é, não sei, é diferente mesmo. Olha, tu acabaste mesmo por ir à roda, portanto tu giraste aquela tão famosa roda. Fui e perdi. Foste e perdeste, tu foste aliás o primeiro. Pá, eu comentava que ser primeiro, pá, não sei porquê, parece que é muito raro a pessoa que vai em primeiro ficar, acaba por sempre vir alguém destornar o número que a pessoa que estava em primeiro conseguiu. Portanto, tu acabaste por ter um bocadinho de azar nesse aspecto. Eu acho que foi mesmo muito azar, mas pronto. Mas lá saí com o plasma e... Com uma televisão, sim senhor. Já não é mau. Pois, não é? Olha, ainda há pouco tempo comprei uma. Não, né? Olha, pensa positivo, por 3 euros não ganhaste 50. Porquê? Porque ele disse que era 45 e o Fernando Mendes depois revelou que era 48. E, portanto, por 3 euros tu não ganhaste 50. E depois faz... o som. E depois ias ouvir este som. Espera aí. Pá, olha, muito bom. Eu gostei muito de ver. Pá, eu acho o Mádio que é uma grande vibe. O Mádio é um tipo de 5 estrelas. Epá, e por isso fico muito contente com esta tua chamada, Mádio. Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que estejas a terminar o curso, não é? Acho que ainda não o terminaste, não é? Falta pouquíssimo, mas já está encaminhado. Epá, olha, espero que termines e que tenhas um futuro promissor nesta área. És uma grande malha. Epá, e a ver se um dia deste aparece aqui no Rédea Solta. Seria um gosto receber-te aqui e falarmos sobre tanta coisa que há para falar sobre este país fora. Eu vou considerar que o convite já está feito. Já aceitei o convite, então pronto, é só me dizer quando é que eu vou lá. Olha, fica combinado, nós falamos sobre isso, fica combinadíssimo, Mádio. Seria um prazer receber-te aqui neste estúdio. Ora, e acho que seria muito bom para ti também. Para mim é ótimo. Muito obrigado, Mádio. Olha, um grande abraço para ti e obrigado por teres ligado para nós. Tá. Um grande abraço. Com licença. Um abraço. Obrigado ao Mádio. De facto, nós fizemos o rap, ele aceitou e, portanto, fiquei contente com isso. E agora, sem mais demoras, vamos àquilo que é o primeiro grande momento desta noite no Rédea Solta. Mamar nos peitinhos da fofinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha, eu gosto de mamar, ai nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha é o genérico do nosso momento que se segue. Trata-se do Poetas Portugueses de hoje. Hoje vamos falar sobre a música Nesta Noite Branca, como acertava, aliás, o Silvio. Trata-se precisamente de uma das músicas de Natal portuguesas mais... como é que eu posso dizer, mais badaladas. Eu acho até que já foi um bocadinho mais em tempos, mas os Anjos lançaram um sucesso que marca o Natal, principalmente no que toca às escolinhas de crianças, escolas primárias, com esta música Nesta Noite Branca. Vamos ouvir um cheirinho deste sucesso natalício da banda Anjos. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. Tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem os meus. Esta música marcou vários natais enquanto eu era criança e acredito que a tenha cantado pelo menos em vez ou três enquanto criança na minha escola primária. O Nesta Noite Branca coincide também um pouco com a senda de sucesso que os Anjos vinham a atravessar no seu início de carreira. Ainda hoje são conhecidos, aliás, como uma das bandas mais badaladas em Portugal, mais conhecidas, com mais discos vendidos, com mais espetáculos realizados. Os Anjos são compostos por dois irmãos. Uhum. Agora escapa-me o nome. Sérgio Nelson. Sérgio Nelson, muito bem. Que por acaso creio que são daqui da zona. São. Portanto, seria até muito interessante convidá-los para estarem aqui no Rédea Solta. Portanto, não fica nada esquecido esta possibilidade. O Nesta Noite Branca começa precisamente pelo seu refrão, mas não é por aí que vamos começar, senão estragávamos já um momento essencial da nossa rubrica Poetas Portugueses, a rubrica onde lemos e falamos sobre as letras das músicas portuguesas mais conhecidas. Vejo toda a gente feliz, é assim que começa. Sobre a mesa há cores e sabores, não é sobremesa, é sobremesa. Aliás, Natal e sobremesa são quase sinónimos, não é? só eu não paro de pensar em ti, quem me dera estar noutro lugar. Ora bem, estamos a falar de Natal, estamos a falar de amor, neste caso será amor, creio que por uma outra pessoa, estamos a falar de um amor relacional, não sei. Acho que é com arroz doce da avó. Será isso, quem me dera estar noutro lugar a comer esse arroz doce, sim. Estamos a falar de cores, sabores, é também isso que é o Natal, se bem que as cores são praticamente as mesmas, o vermelho, o verde árvore de Natal, todas as cores são quase sempre as mesmas, e os sabores também costumam ser quase sempre os mesmos, os doces típicos são quase sempre os mesmos, e portanto faz sentido estes quatro versos. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos, há um guardado que é para ti. Nem um minuto vou eu esperar. Ora bem, no Natal a meia-noite marca e assinala o ponto alto desta época. Por um lado é bom, significa que as pessoas também gostam de receber, também gostam de oferecer. Por outro lado, é mau porque tornou esta época um pouco a questão do mercado, a questão da compra, do consumismo. André, o Natal para ti significa mais consumismo ou significa mais todas as outras vertentes que esta época acaba por trazer? E não uma resposta politicamente correta, peço-te aqui mesmo uma resposta sincera. Significa tudo, portanto um pouco de tudo. É aquela parte familiar à qual eu dou bastante valor e é a parte em que eu tenho menos interesse, que é essa mesma do consumismo. Confesso que não sou um grande adepto, não sou aquele apaixonado e viciado no Natal como é a minha mãe, que gosta de estar sempre às compras, etc. Mas gosto do Natal pela parte familiar, onde a família se reúne, onde as pessoas criam grande simpatia mesmo quando não se dão bem. É aquele período onde há maior energia positiva entre as pessoas. Portanto, eu posso não me dar bem contigo, mas eu posso por ti dizer, olha, boas festas para a tua família, tudo a correr bem. Há sempre uma onda mais positiva. E essa é a parte que eu valorizo. A outra parte do consumismo, confesso que ficou com a minha criança. Não, já não me acompanha essa parte do consumismo no Natal. É sempre as mesmas cores, é sempre as mesmas imagens. Portanto, o esquema está montado e estou enjoado com isso. Portanto, a energia positiva que eu sinto no Natal é a outra vertente que eu expliquei, mas gosto do Natal mesmo por essa vertente positiva que eu dou ao Natal. Silvio, a culpa do Natal estar também muito relacionado com o consumismo é quem? É de quem? É a nossa sociedade, é das lojas e das grandes marcas que motivam também esse consumismo, de quem é a verdadeira culpa de o Natal ser em grande parte para muitas pessoas e até em especial para as crianças, uma época de presentes e de consumir e de comprar e de gastar dinheiro? Acaba por fazer um pouco parte da cultura da nossa sociedade, isto não é propriamente atual, já há muitos anos que se celebra o Natal como celebramos atualmente, o receber e dar. Claro que isso, obrigatoriamente, isso vai apelar ao consumismo das pessoas. Eu vou dar o meu exemplo, eu não ligo a presentes, a única coisa que eu compro mais nesta altura, exato, e mesmo assim são umas roupitas, e é porque eu preciso, não é porque... Porque se sou sincero, gosto de dar, mas eu não vou dar só porque é Natal. Eu, se tiver que dar, dou em qualquer altura. Acho que nós, quando gostamos das pessoas, bem, não estou mesmo a ser hipócrita nem nada, nós temos que amar as pessoas todo o ano, e não é por ser Natal. Claro que há sempre um certo ambiente mais divertido, mais acolhedor, e isso é uma parte que eu gosto sinceramente no Natal, que é a questão de... A sociedade parece que muda. As pessoas mudam um pouco. As pessoas tornam-se mais... como é que eu hei de explicar? Mais simpáticas uns para os outros, como o André dizia. E claro que isso é sempre bom para nós, e eu acho sinto uma grande felicidade quando isso acontece, especialmente no Natal, porque infelizmente essa é quase a única altura em que as pessoas realmente sentem isso. A Páscoa também, o Carnaval assim mais ou menos. Pronto, mas respondendo à tua pergunta, a questão do consumismo, obrigatoriamente as lojas têm uma influência muito grande, porque isto aqui não é só dizer, a loja faz isto porque toda a gente vai dizer isto, já vem de há tanto tempo, existem imensos estudos sobre isto. A economia está constantemente a estudar isto e toda a gente vai acabar por comprar estas coisas. A questão dos saldos, já se fala em saldos novamente, tirando, já acabou o Black Friday, continua novamente a dizer 50% de desconto. Ainda há pouco tempo fui ao fórum, 50% de desconto neste artigo, não sei o que mais, pronto, provavelmente o preço foi inflacionado e tem lá os 50% de desconto, ou seja, o preço está igual ao que estava há duas, três semanas atrás. Como eu vos disse, a única coisa que eu gosto mais de comprar nesta altura, olha, são os doces. Não sei porque é uma altura em que eu gosto bastante de comprar o tal arroz doce, não posso dizer da minha avó porque infelizmente já não tenho nenhuma, mas sem dúvida que o arroz doce, a letria, os sonhos, as vias batata doce, ou seja, é espetacular, as rabanadas e tudo mais, as fatias douradas também, yeah. Isso aí é algo que é bastante aconchegante até para o nosso estômago e para nós, enquanto pessoa. Isso é uma das partes, claramente, que eu mais gosto do Natal. E a tua opinião, Filipe, sobre isto? Deixa-me perguntar-te. Olha, é assim, eu fui... Eu acho que o facto do consumismo fazer parte do Natal não é algo mau. Até porque acaba por nos fazer criar o gosto por oferecer. Uhum. E não só receber. Eu adoro oferecer. E ainda bem que neste momento tenho a possibilidade de oferecer. Não me importo mesmo nada, e quem me conhece de perto sabe que não me importo nada de gastar o que tiver que gastar a oferecer, a dar à outra pessoa. E especialmente aquelas que me são mais próximas. Portanto, não me faz nenhum tipo de espécie. No entanto, acredito que as pessoas levem esse consumismo a um nível muito extremo e, portanto, há até pessoas que se endividam. Uma desculpa. Há pessoas que até que se endividam e que querem comprar o amor dos outros com prendas. Eu acho que o amor tem que ser conquistado e não comprado. E se bem que, enfim, há situações em que é mais complicado, seja por que razão for, até a questão da distância. Há famílias onde os membros da família não se reúnem durante o resto do ano e, portanto, aquele é o único dia em que as pessoas têm para se juntar. Portanto, eu ofereço-te este presente quase para tu também te lembrares que eu existo. Não sei. Sei que o consumismo nesta época do ano foi levado a um extremo muito, muito elevado, mas percebo que existe consumismo nesta altura do ano. Estamos a falar de uma época em que também existe esta questão do oferecer. Eu especialmente gosto muito de oferecer, mas não vejo esta época como uma questão de comprar e de vender ou do que é que seja. No entanto, o meu random fact de hoje que eu acabei por não partilhar tinha a ver precisamente com o Natal, que era, eu não sei ainda neste momento da minha vida se continuo a partilhar esta opinião ou não, mas até grande parte da minha vida, portanto eu tenho 21 anos, pensarmos que desde o início, desde enquanto me conheço enquanto pessoa até agora, o Natal para mim era a altura do ano, portanto, a minha altura do ano preferida, era a altura do ano que eu mais gostava, eu vivia o Natal com uma grande intensidade, até mais do que o verão, para mim o verão não me dizia absolutamente nada, a praia, a piscina, nada, e o Natal dizia-me grande, grande coisa, e portanto, para mim o Natal sempre foi a grande época do ano, e era também o meu grande fact. Acho que é como qualquer criança, assim aqui. Sim, sim, de facto para mim o Natal faz toda a diferença no ano, e é uma época, acima de tudo, para além de reunir, eu acho que o Natal em algumas famílias nem sequer se trata de reunir a família, às vezes a família simplesmente, portanto a família que já está reunida durante todo o ano, reúne-se mais uma vez numa noite especial, é a questão de ser uma época onde nós refletimos sobre o amor que temos pelos outros, o que sentimos pelos outros, quem é que de facto nos faz falta no nosso dia-a-dia ou não, e não tanto a questão do reunir a família, até porque na minha família nunca houve essa questão do reunir, de reunir família. Portanto, não vejo o Natal como reunir, mas sim de repensarmos no que é que pensa, o que é que sentimos em relação aos outros. É assim que vejo o Natal. Avançamos nesta Noite Branca dos Anjos, é a música da rubrica Poetas Portugueses de hoje. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos, há um guardado que é para ti. Num minuto eu vou esperar. Também esta questão do oferecer, eu creio que está aqui sublinhada nesta música. O refrão desta música é nada mais nada menos do que: nesta noite branca, sou um boneco de neve e tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Agora que leio este refrão, sinto que esta não é a música indicada para pôr crianças da pré-primária a cantar. Lembra-me dessa questão agora. Estamos a falar de crianças da pré-primária. Eu cantava isto quando tinha 5 anos, não faz muito sentido. Acho que as escolas deviam repensar a música, não faz sentido nenhum. Nesta noite branca sou um boneco de neve, portanto aqui também se trata, é uma figura que está muito relacionada também com o Natal, e tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. André, já derreteste ao beijo de alguém? Costumas derreter ao beijo de alguém? Óbvio que sim, da minha namorada, né? Mas ficas derretido? Não, porque não sou um boneco de neve. Nem és um boneco, nem és de neve. Exatamente. Não, mas é... Como é que é de explicar? Esse tipo de sentimento que o autor tenta transmitir nessa canção, acho que é comum a todas as pessoas que são verdadeiramente apaixonadas por outra, portanto. Bonito o que tu disseste, bonito. Mas eu concordo contigo. É sempre bonito. Aliás, a poesia e a poesia em especial tenta traduzir coisas que nós sentimos, mas que não temos as palavras indicadas para tal. Sentimos a derreter, é óbvio que é uma expressão, uma metáfora para um sentimento que de facto nós sentimos, mas não temos como traduzir. Não sei se será bem derreter, mas sim, faz todo o sentido. Deixamos a música mais sensíveis. Sim, sim, sim. Exatamente, eu acho que é essa a questão. Acho que também pode ter a ver com isso. Até porque esta época do ano, eu acho que é mais isso. Também nos deixa sensíveis. A época do ano também deixa esse efeito sobre nós. Ouço música alegre. A música é, de facto, um complemento essencial desta época natalícia. Enquanto vou descer pela rua, em cada passo mais perto de ti, sou guiado pelas estrelas do céu e tudo parece magia. É verdade, na época natalícia, tudo parece magia, parece que é uma época mágica. Não estou a falar, obviamente, do Pai Natal. E se há alguma criança lá em casa a ouvir o programa neste momento, o Pai Natal existe, é verdade. Uhum. Nós sabemos que sim, nós os três que estamos aqui sabemos. Eu não acredito que estás a contribuir para isto também. Contribuo, tenho que contribuir. Aliás, eu só contribuo se a criança for dos 6 anos para baixo. Aí eu contribuo, acho que eu também gostava de pensar, obviamente que cheguei a uma altura em que comecei a perceber que não existia, que era mentira, mas até aos 6 anos eu gostava de acreditar que sim. Aí agora acabaste de pôr aqui uma ideia na cabeça. Fizeste-me lembrar que era a minha mãe quando eu era criança que se mascarava de Pai Natal por ser assim um bocadinho mais forte. Mas agora, olhando para o meu pai, eu acho que seria um excelente presidente da junta se o Pai Natal daqui está no corpo. Olha o teu pai, presidente. A correr as ruas daqui de quando vestido de pai. Era lindo. Ou no Parque da Vila, com a cadeira e... Olha a ideia que tu deste agora. André, o que é que tu achas? Sim, espetacular. Não sei o que acho, meu pai, que tem que achar, mas acho que era um grande desafio para o presidente da junta. Um grande está aqui lançado em direto à média solta, um desafio para o presidente da junta, estabelecer um posto no Parque da Vila e vestido de Pai Natal, receber as crianças. E já que vai haver a festa, aqui na Quinta do Conde, não é? Festa natalícia. Vai haver uma feira de Natal. Vai haver uma feira de Natal. Não aproveitar. Senhor Presidente. Vamos fazer um baixo assinar. Senhor Presidente, a Pai Natal. Fica aqui o convite. Senhor Presidente da Pai Natal, isso seria lindo. Fantástico. E a Rádio da Quinta do Conde, em nome do Rádio Solta, lá estaria para acompanhar de perto esse momento. Eu acho que seria lindo, magnífico. Isto é sátira política. Sátira política. Mas faz todo o sentido, porque esta altura do ano parece magia, as coisas parece que têm um cume de sobrenatural, não sei, pelo menos eu sinto isso e senti quando era criança. A qualquer momento há um presente que vai sair da árvore de Natal, vindo de não sei de onde, e eu acho que é uma época mágica, o ambiente, não sei. Eu, quando é dia 24, de dia 24 para dia 25, sinto qualquer coisa que não sinto nos restantes dias do ano. É verdade. É algo que eu sinto, pelo menos. Aqui o tempo já não interessa, porquê? Porque já passou da meia-noite, acho que tem um bocado a ver com isso. A partir da meia-noite o tempo já não interessa. Eu, quando era criança, aliás, eu a partir das 23 já não interessava o tempo para mim. Para mim as 23 eram meia-noite, não sei se vocês faziam isso ou não. Não, por acaso eu estava sempre a dormir. Estava sempre pela meia-noite. Meia-noite, não. Assim os meus pais me obrigavam e a minha família. Não, eu também, enfim. É como claro, queria ir abrir as regras. A regra era esperar, mas havia um ano ou outro em que a coisa, enfim, se os pais tivessem bebido um bocadinho mais de vinho, se calhar a coisa até podia ir antes da meia-noite. Até porque na minha família temos perdido muito esse culto da prenda. A minha mãe gosta sempre mais de receber, naturalmente, porque ela vive de outra forma esta época, ela gosta imenso, mas de resto nós não valorizamos tanto assim a prenda. Eu espero mais, é pela meia-noite, aliás, a meia-noite para mim já não faz assim muito sentido. Eu gosto mais do pré-meia-noite do que o pós-meia-noite. O pré-meia-noite o convívio familiar. O pré-meia-noite e o meia-noite também significava muito em termos televisivos. Os filmes. Uhum. Mas é sempre o mesmo, eu sozinho em casa. O sozinho em casa era mais à tarde. À noite era sempre uma coisa nova. Da Disney, por exemplo. À noite era uma coisa nova. Eu agora gosto mais do período de convívio familiar, estar com a minha avó a jogar as cartas, aquilo é uma loucura. Gosto imenso. Portanto, gosto mais do pré. Do pós. Depois é acabar à meia-noite, passar ali um bocadinho despedido do pessoal e ir descansar, porque no dia a seguir, no dia 25, é o próprio dia de Natal. E nós também, em família, valorizamos esse dia, porque juntamos para almoçar, é mais a continuação do convívio. Portanto, é o pré e o pós. O pré e o pós. E, portanto, não assinalas a meia-noite como um momento... Quando era miúdo, assinalava imenso, porque era aquela coisa de receber prendas e, como era miúdo, oferecia-me sempre grandes coisas. Adorava. Agora, sendo já adulto, não... Não ligas muito. Silvio, já agora, também o teu testemunho. A meia-noite assinala para ti um período de especial interesse ou é apenas uma hora? Não, olha, desde pequenino, sinceramente, os meus pais nunca me... propriamente, não é impingir, mas nunca ligaram muito... à época natalícia, claro que gostavam, mas a questão do Pai Natal, eu nunca acreditei no Pai Natal, portanto não achei grande piada a questão da meia-noite, depois vai aparecer o Pai Natal a meter as prendas, e pá, eu pensava, olha, vou mas é descansar um bocadinho, vou para a cama, os meus pais também não ligam nenhum a isto, vou dormir, amanhã acordo, abro os presentes e está a andar. Atualmente nós infelizmente, não é infelizmente, mas passamos os três, eu e os meus pais, e basicamente é isto, porque a nível familiar, por exemplo, eu passava sempre com a minha avó, só que a minha avó já faleceu há dois anos, portanto, obviamente que acabou por ser uma perda pouco dolorosa e que nos custou, porque era uma companhia regular para além do Natal noutras épocas, como na Páscoa, por exemplo, durante o verão, eu ia sempre para o Algarve ter com a minha avó, foi possivelmente a maior perda desde sempre na minha vida, e era a pessoa regular e era quase ver uma pessoa mais idosa, a alegria da companhia que tinha, o fervor que ela tinha estar connosco. E pronto, agora atualmente somos só nós os três. Sabes que essas perdas familiares, e desculpa Filipe, essas perdas familiares acabam por interferir bastante na maneira como nós vivemos estes momentos, estes dias. Sim, será o primeiro Natal da minha vida sem. Pode ampliar. E acredito que estou a identificar-me com isso que o Silvio dizia. E até deixem-me ir mais longe. Esta é também a época das campanhas publicitárias. Eu acho que é das épocas mais fortes do ano. Eu não sou propriamente publicitário, mas estudante publicidade, acredito que seja das alturas do ano mais fortes em termos de publicidade, até porque estamos a falar obviamente de consumismo, mas há anúncios que acabam por tocar em pontos que são muito dolorosos. Já há um anúncio que fala precisamente isso que o Silvio estava a falar, que é um anúncio de um senhor que mandou uma carta para todos os seus familiares a dizer que, portanto, que ele tinha morrido e portanto, que seria a data do funeral seria uma determinada data que tinha a ver com o dia do Natal. Isto porque ele queria reunir a família e acreditou que só o conseguiria fazer se assumisse que aquele seria o dia do seu funeral. A família juntou-se efetivamente naquele que seria supostamente o dia do seu funeral, e depois ele apareceu e fez a surpresa de aparecer vivo, portanto, para os seus familiares. Eu acredito que isso acabou por também a ele atribuir, também à família atribuir um sentimento de, como é que eu posso dizer, de maior carinho e atenção sobre aquela pessoa. Isso era da Coca-Cola, não? Geralmente a Coca-Cola fazem muito, mas eu acho que não tinha a ver com a Coca-Cola, era sobre um anúncio, era portanto um anúncio de uma rede de telecomunicações. Vodafone. Vodafone tem investido muito nesse tipo de sensibilidade nos seus anúncios. Tem apelado muito a isso. Não, mas de facto eu fiquei sensibilizado com esse anúncio e pela ideia que está por trás dele, que é esta, lá está a questão de unir a família, que não devia ser, portanto a família devia estar unida durante o resto do ano e não apenas reunida neste dia. E ele enviando essa carta a dizer que seria a data do seu funeral, tocou no ponto central também dos seus familiares, eu acho. E isso é um tema muito importante, porque eu posso já dizer que muitas famílias vão deixar os idosos às urgências no dia 24 e no dia 31, pois para poderem passar o dia 25 e o dia 31 para 1 de janeiro. Fazem imenso isso, é muito conhecido. Cada vez mais os médicos têm um papel importante nisso, em tentar, enfim, quase anular essa ação dos familiares, mas infelizmente isso é muito comum nas urgências, estar cheio de idosos. E é doloroso isso. É doloroso. E a questão é que é uma triste infelicidade, isto é quase uma redundância, mas é uma triste infelicidade que existe e é muito comum. E infelizmente acho que isso até é quase um tema, não digo para debate, mas seria aqui já. Mas também há o inverso, que há uma série de famílias que vai buscar os familiares aos hospitais, também, aos lares, para que possam passar com eles esses dias especiais, mas de facto isso é um tema duro e pesado também. Não é um tema duro e pesado a música que nos traz hoje a este tema, acabou por ser aqui uma discussão bastante interessante sobre o Natal. Tiveste uma escolha estratégica música. Pois acabou por me lembrar, estava a tentar lembrar-me de uma música que se adequasse e esta acabou por me lembrar dela. Essa música, curiosamente, antes de eu ter esta paixão pela música africana, essa música foi a música que eu mais cantei. Antes de... Cantava para mim, eu gostava imenso da letra dessa música em criança, até porque os meus pais ouviam bastante e eu cantava imenso. Depois é que, pronto, começou a ouvir as africaníssimas, que esqueci essa música, mas adorava essa música. Esta e música cantava imenso. A minha infância, eu cantava imenso. Há uma outra também, muito conhecida, poderemos se calhar poderias pôr um outro programa, talvez. Para breve. Ainda não acabámos de ler a letra desta música, trouxe-nos aqui boas memórias esta conversa, esta discussão, acho que fazia todo o sentido. Em cada passo, mais perto de ti, sou guiado pelas estrelas do céu e tudo parece magia. Aqui, o tempo já não interessa, quando eu estou bem junto a ti, ergo bem alto o meu troféu. Aqui está o meu troféu, não sei se será pegá-lo ao colo, não sei. Aqui estou eu para te dizer Feliz Natal, é o que eu desejo com todo o coração. E nunca te esqueças que o meu é teu. O André leva a mão à cabeça, porque nós geralmente cantamos as músicas e não pensamos nas letras, e é também um bocadinho esta a intenção desta rúbrica. E há aqui, de facto, coisas que não deixam de ser. Olha o teu filho, não é para dizer, erga, mas eu cantei isto, eu sei que cantei isto, terei que ter cantado. É o que desejo com todo o coração, e esta frase final é muito, muito, muito tocante. Nunca te esqueças que o meu é teu. Quando estamos numa relação, quando estamos comprometidos com alguém, o que é meu é dessa pessoa, o que é dessa pessoa também passa a ser meu, e não deixa de ser também bonito e de sublinhar. Vamos ouvir mais um pouco de Nesta Noite Branca, uma música que a todos nos diz também muito, sejamos sinceros. De pensar em ti, me der a estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. A verdade que é para ti, nem um minuto vou eu esperar. Nesta noite branca, sou boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. E o nosso programa lançou esta rubrica muito, muito, muito engraçada do Poetas Portugueses, que hoje trouxe então o Nesta Noite Branca de Anjos. Já temos em linha ouvinte que quer entrar à conversa connosco. Eu diria que já estamos em condições de ouvir alguém que nos é também muito querido, que é o nosso amigo António, portanto o nosso amigo Aires Alberto Fabião. Aires, boa noite. Campada. Como está, Aires? Estou bem, e você? Estava melhor há bocadinho. É um prazer falar consigo e vê-lo, estamos a vê-lo. E eu, mas eu já não os vejo vocês, fugiram. Não, porque nós temos a câmara ocupada para fazer a emissão no nosso Facebook, mas, Aires, é um prazer estar a falar consigo. Estava com medo é que eu aparecesse de bigode. Não, olha, é um prazer estar a falar consigo agora quase cara a cara. Não deixa de ser engraçado, o Aires está em Dortmund, mas está aqui cara a cara connosco. E ao lado do Aires está, creio eu, o António Júlio Bernardo. É verdade ou é mentira? É verdade, ele estava aflito, vocês não abriam o Skype, não abriam o Skype. Isto é fantástico, o nosso programa nunca teve disto. Eu posso garantir-vos que em 3 anos de programa, seja à noite a nossa rede solta, nunca tivemos alguém em linha com o Skype. De facto, não costumamos usar o Skype, nunca foi hábito, mas sabemos que, por exemplo, no programa do Luís há muita gente que contribui para o programa dele desta forma, e portanto damos as boas noites a estes dois ouvintes. Dá muita força aos programas, amigo Felipe. Acredito que sim, é porque há muitas pessoas que utilizam de facto esta plataforma. Eu confesso que os mais, portanto a gente da minha idade, os 20 anos, deixam um pouco o Skype de parte. Eu creio que o André e o Silvio concordam com isso. Claro. Nós deixámos o Skype de parte, não há bem justificação para que isso tenha acontecido. Houve outras redes que entretanto surgiram. Mas o Skype de facto tem uma grande força em alguns dos programas de rádio que eu conheço. Ainda não falámos com o António, com o Júlio Dias Bernardo, aliás, eu vou ter que coordenar aqui os nomes para não trocar nenhum. António, boa noite. Boa noite. Mais concretamente, Júlio, que é assim que eu sou conhecido. É, Júlio, boa noite, como diz o amigo. Boa noite, como diz o amigo Aires. Boa noite, cambada. Vocês estão a ver-se. Vocês estão a ver só os dois, não estão? Sim, sim, estou a ver o amigo Aires. Vocês chamam-me só... Isto entre os dois é normal. A gente vê-se um ao outro, diariamente. A sério, então? Sim, é porque... Do Skype. A gente participa no programa do Luís todos os dias. E ligam a câmera e ficam a falar com o Luís assim? É engraçado. Que giro. Sim, Felipe, eu normalmente estou 1 hora e 2 horas ligado diretamente com o Luís. Isso eu sabia, não sabia era que ficava com a câmera ligada. Isso eu sabia, que, portanto, não, eu sei que o António Júlio... Quando é preciso liga-se, quando não é preciso a gente desliga. Não liga. Isto deixa-me só contextualizar, portanto, os nossos ouvintes. O Júlio costuma ser, portanto, como é que eu posso dizer, colaborador regular do programa Longo Curso de Estrada Fora do nosso Luís Brás, que acontece todos os dias de manhã aqui na nossa rádio. O Júlio já algumas vezes deixou comentários nos nossos programas, ainda não tinha participado, aliás participou uma vez, ligou também pelo Skype, participou uma vez, mas ainda não o tínhamos, portanto, falado consigo através do vídeo. O Aires é um amigo nosso, eu acho que de facto já não há outra forma de o considerarmos, é um companheiro aqui do Rádio Solta, fartamos de rir com o Aires farta-se de rir connosco e portanto acaba já por ser um amigo aqui do nosso programa. Ainda se isto não me aceitassem. Ai, de nós que não aceitássemos o Aires como nosso amigo. Olha, vou ter que vos pedir um favor aos dois, vou ter que pedir que se mantenham desse lado para que nós possamos passar à publicidade e depois vamos falar convosco. Ok. Pode ficar assim combinado? Estou a ver o meu Benfica. Está a ver o seu Benfica. Como é que está o jogo já agora? Como é que está o jogo, Aires? 0. 1 a 0? 2. 2-0. Já falamos então com o Júlio e com o Aires. Peço então aos dois que esperem um pouco, até já. A publicidade vem aí e de seguida vamos falar então com mais dois comentadores. Hoje temos mais dois comentadores aqui no nosso programa, acaba por ser engraçado também. Isto nunca aconteceu aqui no Rédia Solta. Vamos à nossa habitual pausa publicitária e já voltamos para a segunda parte do Rédia Solta. Better. Sejam bem-vindos à segunda parte do Rédia Solta. Agora não me canso disto. Eu acho que isto é bestial. Ora bem, é caso para dizer também bem-vindos à segunda parte do Rédia Solta. Espetacular. Ora bem, e sejam bem-vindos também à segunda parte do Rédia Solta, o Júlio e o Ais. Até têm direito a palmas hoje. Que espetáculo. Vocês devem estar a rir connosco, porque isto, eu confesso que é a primeira vez que eu estou a usar isto. Eu nunca usei isto no meu programa em 3 anos que estou na Rádio da Quinta do Conde e estou a adorar. Parece uma criança que acabou de descobrir alguma coisa nova. Bem-vindos também. Posso ser uma graça? Pode sim, Aires, claro que pode. Olha, estou a ver agora aqui no Facebook uma senhora que foi-se confessar. Foi-se confessar. Pronto, foi à igreja para se confessar. E ela diz assim: Senhor Padre, ontem matei um político. E diz assim o padre: amiga, confesse só os pecados, não as boas ações. Diga, ou oh, Aires, diga só uma coisa. Isso para quem é filho do presidente da junta, que está aqui à minha frente, foi uma piada. Ele riu-se, foi que se riu mais. Presidente da junta? É, o que o meu amigo André é filho do presidente da junta. Ele riu-se com essa piada, foi que riu mais até. É pá, mas presidente da junta não considero um político. Considero um cidadão... Eu... Um como é que se chama, um verdadeiro diante. Não, é um cidadão com tarefas e deveres acrescidos, é assim que eu vejo os autarcas. Oh, André e Filipe, eu esta semana estou radiante pelo seguinte. Não é pelo Benfica? Não, para mim é secundário. Assisti no sábado passado a uma grande noite de fados para a comemoração do 20º aniversário de um grupo de fados que há aqui na Alemanha. Ah, em Dortmund. E onde estava lá o cônsul português de Düsseldorf. Mas você é de Dortmund, não é? Desculpe. Eu estou em Dortmund e os fados foram em Dortmund. Ah, ok. Mas acontece que criei amizade com o cônsul, ele atendeu as pessoas que se dirigiram a ele, porque eu vi, é uma pessoa simples, até demais, para os dias de hoje, para o cargo que o homem desempenha. Tem. Então pronto, é um cidadão com deveres acrescidos, é assim que eu vejo os ele as pessoas não corruptas. Ele aceitou-me como amigo no Facebook, diz que precisava falar comigo para divulgação. Eu falei na Rádio Quinta do Conde e na Rádio Paraíso do Imigrante, como sempre, porque não sou cínico. O Luís Brás fala na minha rádio e eu falo na Quinta do Conde. Tenho um grande orgulho em ser morador da Quinta do Conde e ser vosso amigo. Uhum. O Aires, só para contextualizar, portanto, os nossos ouvintes que não conhecem o Aires e portanto, o Júlio, serão muitos, até porque nem todos os que ouvem o programa do Luís ouvem o programa do Filipe e do André e vice-versa, e portanto acabamos sempre por fazer esta troca de ouvintes. Começa, aliás, pelo Júlio. O Júlio é, portanto, colaborador regular do Longo Curso Estrada Fora, o programa do Luís que acontece todas as manhãs na Rádio da Quinta do Conde. O Júlio vem-nos de onde? Eu vou continuar a chamá-lo António, não vou conseguir fugir disto. O Júlio vem-nos de onde? Ou neste caso fala connosco de onde? Oh, Filipe, António para os amigos, Júlio para as pessoas que me conhecem bem. E de onde é que, então não, neste caso, pá, não sei quem é que é de chamar. Eu vou dizer, eu estou na vila de Rabade, a 12 km da cidade de Lugo, na Galiza. Na Galiza. Ah, é galego, está na Galiza. Demais, não. Eu não sou galego, eu sou tripeiro. É tripeiro, é do Porto? É do Porto. Para os mourinhos aqui de baixo, quem do Tejo para cima são galegos. Exatamente, é como nós aqui na parte de cima, do Douro para baixo, é só mouros. Exatamente. Mas no fundo somos todos espanhóis, não é? No fundo, o Dom Afonso Henriques era de Aliás, que eu não confundo alhos com bugalhos, nunca me zanguei com os meus amigos benfiquistas. E já agora uma pequena curiosidade, aliás, portanto, o nosso colega, o nosso amigo só partilha essa informação, se quiser, obviamente. A ida para, portanto, eu acredito que o António Júlio seja aqui de Portugal, não é português, e aliás, como nos dizia, é do norte do país. A ida para a Espanha, neste caso, foi uma opção de vida, foi à procura de uma vida melhor. Esse é também um tema que nós muitas vezes trazemos aqui no nosso programa, a imigração. A procura de uma vida melhor no estrangeiro. Qual é que foi a opção, e se puder, obviamente, confessar-nos, da sua ida para o estrangeiro, portanto, para fora do país? Sim, Filipe, não tenho problemas nenhum em conversar e explicar e, se calhar, contar um pouquinho da minha vida. Não tenho problema nenhum. Eu vim para a Espanha, vai fazer 16 anos, estou aqui em Espanha, e vim precisamente à procura de uma vida melhor. Mas, infelizmente, essa vida melhor tornou-se em pior, porque eu fui obrigado a abandonar a profissão por doença. A sua profissão era qual? A minha profissão era camionista. Exatamente, também daí essa ligação com o Luís. O Luís já o conheço há 35 anos, que é os anos que eu levo no caminhão internacional. E que é mais que a Ritinha. E que é mais que a nossa vida, aliás, de todos os que estão aqui neste estúdio. A procura dessa vida melhor acabou por não acontecer devido a essa doença? Não, Filipe, ela aconteceu, só que ao fim de 11 ou 12 anos de estar aqui, a enfermidade, a doença tomou conta de mim e cheguei a um ponto que não me deixaram ir mais trabalhar, não me deixaram pegar mais em caminhões. E a permanência em Espanha já é uma opção? A permanência aqui em Espanha é uma opção, basta que eu até estou muito perto da família. Eu pego no meu carro e passado 3 horas estou a ver a minha família em São Mamed, em Festa Matosinhos, a Relógio do Porto. A vida em Espanha é diferente da vida em Portugal? É muito diferente, é um bocado diferente, embora tenha problemas como tem Portugal, não é? De desemprego, de criminalidade, tem de tudo um pouco como Portugal tem, mas que é diferente, é. E a sua adaptação? Filipe, eu cheguei aqui a Espanha, fui para a minha profissão de sempre, não é? Sempre eu utilizei desde que saí da tropa, e eu estive bem, durante 10 ou 11 anos eu estive bem. E eu progredi na vida aqui em Espanha, coisa que em Portugal era impensável. E eu cheguei a comprar dois caminhões meus a trabalhar. Comprei um bom automóvel, tinha uma boa casa, como tinha, na altura, porque depois houve a minha separação. Estou separado há 2 anos aqui em Espanha, da minha primeira e única mulher, o meu primeiro amor. Pronto, mas isso a gente deixa de parte, eu não gosto de falar nisso. E agora estou sozinho porque tenho coisa, a doença tomou conta de mim, não é? Tomou conta de mim, já fui operado 5 vezes, uma delas ao coração, já estive quase a morrer, por 2 vezes, e graças a Deus estou aqui a falar para vocês e sinto-me com bastante saúde agora, mas vamos lá ver. Isso é uma grande história de vida. Porque vai fazer agora um ano, no dia 28, eu estava em Portugal e fui parar ao hospital de urgência. Tem uma grande história de vida, o António Júlio. Deixa-me dar-lhe parabéns, tem uma grande história de vida. Tem uma história, Filipe, que daria para um filme grande. Que idade tem o nosso amigo já agora, se puder também partilhar aqui connosco? Eu tenho 60. Tem 60 anos, olha, não parece. Está aí para as curvas. Podem ser meus filhos, os meus dois filhos, que ela não conseguiu vingar, tinham agora 40 e 41 anos. 40 e 41 anos. Tenho uma filha com 31 anos, vai fazer 31 anos e tenho 2 netos, um com 9 anos e outro com 5. Espetáculo. Que moram, neste caso, em São Mamede em Festa, é isso? Não, moram em Irume, Andeia, lá mesmo pegadinha à França, que era onde eu vivia e onde eu tinha o meu domicílio e o meu trabalho. Uhum, certíssimo. Eu, a partir da separação, vim para aqui e para a Galiza. Estou a 600 quilómetros da minha filha e dos meus netos. É uma grande história de vida. Já voltamos à mãe da minha filha, não é? Que está lá a viver com ela. Exato. Já voltamos à história do António Júlio para ouvirmos agora um bocadinho da história do Aires, que está ao lado precisamente neste nosso colega do longo curso de estrada fora. Aires, o Aires muitas vezes participa aqui no nosso programa. Aliás, as pessoas que ouvem o nosso programa já o conhecem. mas nunca falámos assim de forma mais direta sobre as razões que o levaram a viajar para tão longe. O Aires ouve e fala connosco através de Dortmund. Aliás, essa cidade alemã que é odiada pelos benfiquistas por razões futebolísticas, mas o Aires... Não é odiada, porque eles quando cá vêm são bem recebidos, conforme eu fui bem recebido. Eles adorariam muito mais Dortmund se da última vez que aí fossem tivessem saído mais felizes. Posso contar também um bocadinho da minha história? Seria bom sim, Aires. A minha vinda para a Alemanha, eu comecei como serralheiro civil da minha vida profissional, depois da tropa passei a distribuidor da Small. Tive 10 anos, andei com um caminhão a distribuir Small, depois fiquei desempregado porque o cabedal mandava para tudo, e numa semana de desemprego falei com os sogros que estavam na Alemanha e numa semana decidi vir para a Alemanha. A primeira vez que estive desempregado na vida. Acontece que cheguei aqui, vim frequentar a minha profissão, serralheiro civil de soldador. Estive 10 anos a trabalhar nessa profissão. Entretanto, aqui o trabalho não é como as pessoas pensam, que uma pessoa abana a cabeça... ou dá na cabeça, dá na árvore, e o dinheiro salta para o chão, como muita gente em Portugal pensa que os imigrantes andam aqui, que andam de mão beijada, agarrada às árvores, para as árvores tirem as notas de mil. Eu nunca trabalhei no meu dia de anos na Alma, em Portugal, aqui já trabalhei. Eu nunca trabalhei no dia de Natal em Portugal, aqui já trabalhei. Nunca trabalhei no dia de Ano Novo em Portugal, aqui já trabalhei. Nunca fiz 12 horas por dia, aqui já fiz, e muito tempo. Para quê? Para ter uma vida mais ou menos decente, para de hoje à amanhã, quando, como eu estou à espera, o mais tardar é março, ir-me embora, e ter a minha vida normalizada em Portugal. A minha mulher trabalhou sempre que nem uma moura, também está com... teve que ser operada às duas mãos. Também estava aqui, eu conheci... eu em 74 vim aqui, em 75 vim aqui passar o Natal com meus pais, porque meus pais e meus irmãos estavam aqui em Dortmund. Os meus sogros e minha mulher estavam em Dortmund. Eu estava sozinho em Portugal. Uhum. Por causa do tempo do fascismo, que é isso que a muita gente não dá o valor, eu não pude vir para o pé dos meus pais porque eles... puseram lá nos papéis, que eu, quando tinha os papéis para vir para a Alemanha, suspeito de fuga à tropa. E eles não me deixaram vir para a Alemanha. Tive quase 9 anos sozinho a viver em Portugal, na minha casa ou na casa dos meus pais, mas juntamente com a família, para não estar totalmente sozinho. Mas depois optei por estar sozinho, até conhecer a minha mulher. Conheci a minha mulher aqui em Dortmund, no Natal que vim passar com os meus pais, aqui em Dortmund. E então, desde aí, em 99 vim para aqui, entretanto, em 91 vim para a Alemanha. Em 99 aconteceu o caso de eu me aparecer um tumor num pulmão, tive que tirar um pulmão. Depois arranjei trabalho numa firma aqui em Portugal, fui logo formado em 2004. Na Alemanha não, deram-me 60% em capacidade de trabalho e agora vai trabalhar se queres passar a matar a fome à tua família. Uhum. Porque aqui a Alemanha não é aquilo que vocês, que muita gente pensa. Em Portugal há leis, há isto, há aquilo tudo. Há muita fantochada, é verdade. Mas aqui... Por exemplo, eu estou de acordo sempre com o que o Luís Brás diz, que as notícias em Portugal dão 3 horas a mesma porcaria. 3 horas de notícias nos telejornal do Bom Dia Portugal, ou Bom Dia, esse noticiário que dá 3 horas todas as manhãs, aqui na RTP Internacional. Aqui não. Aqui nem se ouve falar nisso. Eles nem dizem a porcaria que há aqui. Nem dizem... Ades, deixa-me perguntar-lhe, a injustiça que você sente ao descrever, portanto, nós aqui ouvimos que o Ades em Portugal nunca trabalhou no seu dia de anos, nunca trabalhou no ano novo, portanto, nos períodos festivos em que supostamente e a nível moral não se devia trabalhar, na Alemanha você trabalhou por ser imigrante e sente ou não vê que isso também é para os alemães ou é só para os imigrantes? Portanto, essa injustiça laboral que acontece é só... também nos alemães também acontece. É geral, porque sabes, André... André. Há um problema aqui. Porque uma pessoa, aqui nas firmas, nós temos o brio e a hombridade de colaborar com a firma onde trabalhamos. Uhum. Porquê? Porque nos dão as regalias que hoje temos, nos dão qualidade no trabalho, coisa, porque eu falo, como serralheiro civil e soldador e andei nas montagens, eu tinha tudo um pouco. Uhum. Se perguntarem a mim, ah, mas como é que te aconteceu isso aí no pulmão? Isso foi por estares a... Yeah, eu andava, por exemplo, andei quase 2 anos a soldar placas de onde havia a siderurgia, placas aquelas por baixo, onde os carros que transportavam a sucata para dentro dos fornos. Uhum. Aqui é um material especial. E se me perguntares se o patrão me dava as máscaras e luvas e coletes e tudo para me isolar, eu muitas das vezes com o calor nem conseguia suportar aquilo e tirava aquilo tudo. E se calhar até fui eu culpado de ter aparecido o cancro no pulmão. Uhum. Mas venceu, isso é que é importante, Aires. Sim, felizmente desde 99 nunca mais tive problemas. Tenho aqui a assistência, tenho ir uma a duas vezes aqui à clínica em Essen, aqui a 20 e tal quilómetros, fazer o controle do pulmão, o controle de todo o corpo, e agora fui lá, mês passado, e eles viram desde as unhas dos pés até à ponta dos cabelos, claro, da cabeça. É normal, o meu pai também passou por um tumor. Também passou por um tumor na mama e não é nada fácil. Mas olha, deixe-me que lhe diga que quem passa por essas fases e as supera saem seres humanos muito mais fortes. E anota isso. Eu não conheço o Aires, não conheço o Aires, mas por aquilo que eu vejo, parece-me ser uma pessoa cheia de energia. André, desculpa lá, mas sabes porque é que eu tive muita coragem? Porque tinha ao meu lado uma mulher que me deu muita coragem, que fazia 60, 80 quilómetros por dia, depois de fazer 8 horas de trabalho, para me ir ver ao hospital quando eu fui internado para ser operado. E sentiu que isso fez a diferença na sua recuperação? Fez. Olha, não é da minha família, que eu não tenho família. A minha família é a minha mulher e os meus filhos. O resto é tudo paisagem. Os seus filhos, Aires, não moram em Dortmund? Portanto, são... Tenho um aqui a 20 metros e tenho outro a 80. Que idade tem os seus filhos, Aires, já agora? O Aires também nos disse a sua idade, o António já disse. 30 anos e outro com 38. O Aires tem que idade já agora também? 65, feitos no dia 10 de novembro. E está aí para as curvas, o Aires. Aires, deixa-me introduzir. Embora já disse a ti, vocês têm que maturar quando eu for agora daqui a 3 meses. E estamos à sua espera. Deixa-me só introduzir nesta conversa um membro que nos liga a todos uns aos outros, que é, obviamente, o Luís Brás. Luís Brás, deixa um comentário no Facebook. Eu tentei aqui, através do meu conhecimento, que é pouco, do Skype, introduzir o Luís na nossa conversa. Não consegui. E eu pedi ao Luís que, se por acaso nos estiver a ouvir e se tiver essa possibilidade, que se liga a nós e que possa também introduzir-se nesta conversa do Skype. Eu gostaria muito de falar com o Luís Brás e introduzi-lo também nesta conversa, ou então a qualquer pessoa que tenha Skype e que costume comunicar com a nossa rádio através dessa plataforma. Estamos no Skype, é só tentar aqui ligar para nós e nós eu hei de arranjar maneira, com o pouco que sei mexer desta plataforma, de acabar por fazê-lo. Vocês têm uma paixão em comum, que é também a paixão que têm em comum com o Luís Brás, que é os caminhões. E, portanto, é impossível fugir desse tema. Os caminhões, que é o tema principal desse programa do Luís. E é também um tema que vos traz muitas indignações em alguns casos. Indignações no desrespeito que existe de alguns condutores para com essa profissão, para com esse meio de transporte. Eu já ouvi muitas vezes o programa do Luís e ouvi também o António Júlio a comentar esse mesmo assunto. António, podia também deixar aqui um bocadinho a sua opinião, também de forma curta, porque este não é o tema do nosso programa, mas sobre essa indignação que vocês também, camionistas, sentem em relação ao respeito que não existe da parte dos outros condutores. Exatamente, Filipe. Antes de eu abordar o tema dos caminhões, só queria dar aqui uma palavrinha em relação a uma separação de um casal que esteve 42 anos unidos. Foi meu primeiro amor, tive 42 anos com a mesma mulher e foi preciso ir para o estrangeiro para me separar dela. 42 anos com a mesma pessoa? Sim, sim. Éramos muito jovens quando começámos a falar um com o outro, a namorar-se. Tínhamos 17 anos os dois. E quando começa haver falta de respeito e haver falta de amor, a melhor solução é ir um para cada lado. Não é, isto é isto que sirva de exemplo também para os jovens, porque em Portugal também acontece muita coisa como aqui. Não é. Não me corto o raciocínio, senão eu pego. Não é a gente entrar em confusão, entrar em guerra com a mulher e a mulher com o homem, é chegar a uma conclusão de dizer assim, isto já não dá, cada um para o seu lado. E foi aquilo que eu fiz ao fim de 42 anos. Porque aqui na Espanha já vai em 50 e pico mulheres, 50 e tal mulheres mortas este ano. E aí em Portugal não sei quantas, mas sei que também já vão muitas. Isso não dá, isso não é solução para o ser humano, nem para um nem para o outro. A melhor solução que há é quando um casal não se dá separação, cada um para o seu lado. E eu não hesitei. 42 anos, ao fim de 42 anos, não hesitei. Nunca fui uma pessoa de ser violento para a minha família, nunca tive esse problema. E o essencial, começou a faltar amor, começou a faltar respeito em casa, acabou. Cada um para o seu lado. É, agora, com respeito aos caminhões. Isto é uma paixão muito grande. Quem se intitula, com letras grandes, como camionista, que é o meu caso, é o caso do Luís Brás, é o caso do Zé Alberto. Quem se intitula como camionista, isto nasce de uma paixão. Eu quando era miúdo, eu sonhava com caminhões quando os via passar e disse, um dia deste, quando for grande, vou conduzir um caminhão. E andei, fui para a tropa e na tropa fui condutor. E foi de lá que eu trouxe a carga pesada e foi a partir daí que eu comecei a ser camionista. E olha, deu até há dois anos atrás, quando me reformei praticamente aqui, parei com os caminhões. Foram 35 anos seguidos a andar para o estrangeiro com um caminhão. E isto é uma paixão muito grande. Boa noite, amigo Luís Brás. Está aí o nosso amigo, vou dar a palavra a ele também. Antes de dar a palavra ao Luís, queria, em primeiro lugar, dizer, obviamente, não estou a roubar, espero que o Luís perceba isso, não estamos a roubar o tema caminhões de maneira nenhuma. O Luís sabe que esse não é o meu tema de, sabe que esse não é o meu tema de eleição, não é o meu tema de domínio, eu não domino o tema dos caminhões e deixo isso para o Luís, que o faz lindamente. Acabou por ser um tema inevitável nesta conversa que estávamos aqui a ter. E também queria ter o Luís nesta conversa, porque o Luís acaba por ser o elo de ligação entre estas várias pessoas. Muito bem-vindo ao Rédea Solta, neste primeiro programa em que estamos a usar o Skype, também por sua causa, Luís. Nós estamos a ouvir o Luís. Vê se o Luís não tem o pio cortado. Calhar. Ou se calhar sou eu que não sei mexer nisto e já fiz aqui alguma coisa, também é possível. É capaz de ser ele, porque estás a ouvir-nos a nós, estás a falar com a gente, é capaz de ser o Luís. O Luís vai resolver esse problema. Mas, antes ainda de... voltando um bocadinho atrás, sim, sim. Ai, força. Filipe, eu conheci o Luís Brás por intermédio da Rádio Quinta do Conde. Eu não tenho nada a ver com os caminhões, com nada de rodoviário. Foi simplesmente, conforme gosto de ouvir e falar contigo, Filipe, claro. Gosto e admiro o nosso amigo Luís Brás. Porque a pessoa como ele é, não há muitos no mundo. Amigo de seu amigo, ou a pessoa que deixa, perde horas e horas a desarrascar A, B, C e D, como já aconteceu comigo. 2 horas que eu teve de volta a ensinar como é que se trabalha aqui no PC. O que eu queria que os nossos ouvintes percebessem é que o que nos liga a todos, que não é obviamente o caminhão, o que nos liga a mim, ao Aires, o que liga o Aires ao António Júlio Dias Bernardo, que liga o António Júlio ao nosso amigo Luís Brás, é a rádio. E a rádio em várias expressões diferentes. Estamos a falar de formas completamente diferentes de viver este instrumento que é a rádio. E dou um exemplo muito, muito prático. Eu estudo rádio, eu estudo comunicação, eu estudo e faço rádio aqui no nosso estúdio. E o António Júlio Dias Bernardo faz rádio a partir da Galiza. O próprio Aires faz rádio para uma rádio online, que é a Rádio Paraíso do Imigrante. Fala a partir de casa. E, portanto, isto acaba por ser fantástico, como é que a rádio se pode expressar em tão diversas formas. Eu acho que é fantástico nós depois estarmos aqui com o computador ligado e estamos em sítios tão distintos do planeta Terra e estamos a conversar todos uns com os outros para isto que é os nossos ouvintes, e é isto que eu queria expressar, e acho que é fantástico e fenomenal isso estar a acontecer. Isto aqui é só um triângulo, porque Andorra, porque nem Sydney, Austrália, América, aquilo tudo, há ouvintes a todo o mundo, tanto faz da rádio Quinta do Conde, como da rádio onde eu faço parte. Eu tenho ouvintes diários na América. Na América. E de facto é extraordinário, porque o Aires faz rádio de Dortmund e, portanto, é fantástico. É fantástico. Eu creio que o Luís já estará em condições de falar connosco, ainda não? Parece que não. Parece que não. Parece que não. Ainda não. Não entra só Luís. O Luís vai resolver esse assunto. O Luís é mestre das máquinas e dos instrumentos. Quem é que resolve o dedo? Queres ver? Ele vai resolver. Olha, deixem-me só passar a palavra aos meus comentadores para que eles também possam comentar aquilo que acabaram de ouvir da vossa parte. Eu acho que esta partilha que vocês iniciaram aqui foi muito interessante. Eu acho que eles também terão alguma coisa a dizer. Passo-lhes a palavra para que eles possam também comentar aquilo que ouviram da vossa parte. E não, Luís, ainda não estamos a ouvir. O Luís está a resolver, ok. O micro. Então, enquanto o Luís resolve, eu vou aqui passar a palavra ao Silvio e depois ao André. Silvio, aquilo que acabámos de ouvir é uma partilha de histórias e de experiências de vida que eu acho que é absolutamente fenomenal e creio que tu pensarás da mesma forma. Sim, sem dúvida. Desde já, boa noite ao amigo António Júlio e ao amigo Aires. Boa noite. Eu gostaria só de deixar aqui uma pequena pergunta. Se tem alguma expectativa, portanto, o amigo Júlio já referiu que viria para Portugal, não é? Sim, sim. Exatamente. E o Aires, tem alguma expectativa de voltar a Portugal assim cedo, vir para aqui morar? Cedo não, mas lá para março deve estar por aí. Não, mas mesmo para ficar aqui e viver, continuar aqui para sempre. Eu moro na Quinta do Conde, a minha habitação em Portugal, na Quinta do Conde. Ah, é mesmo da Quinta do Conde, eu não tinha essa noção. Okay. Tenho uma casa no Alentejo, mas essa é a secundária. Okay. Eu moro na rua José Relvas. E o Aires tenciona vir em maio para ficar. Em março, ficar em Portugal. Março, é tarde. E tenciona vir para ficar. Sim, que eu já estou reformado, só estou à espera da minha mulher. Ok. Só estou à espera da minha mulher tratar aqui dos papéis para me ir embora. A sua mulher, que será a Maria Fábio. Maria Fábio, sim. Já há um bocado dentro aqui, entrei em contato com vocês e vocês não ligaram o telefone. Não, vou-lhe explicar porque é que estávamos na rubrica e a Dona Helena também ligou para cá. E se a Dona Helena nos estiver a ouvir, clique para cá também agora para o nosso telefone para podermos falar também com ela. Isto seria um recorde de número de pessoas a participar num programa meu. É de certeza. Diga-me uma coisa. Felipe, sim, diga. Queria aproveitar a deixa de ter esta oportunidade que vocês me estão a dar. Vocês têm aí no programa do Rádio Sousa, vocês têm aí uma rubricazinha que perdem aí 10, 15 minutos a falar de futebol. Qual? Não é? Vocês não na rubrica do Rádio Sousa também falam de futebol. De futebol, sim, falamos de futebol. Mas acho que não tem. Exatamente, e já me apercebi que há aí um benfiquista, há aí um sportinguista. Falta um portista na conversa. Não falta não, António, aí é que se engana. Só que eu vou-lhe explicar, o portista do nosso programa é muito menos fanático no que toca a futebol. Nós temos um portista, que é o Alexandre Saramago, não sei se o António Júlio está a identificar. Sim, eu sei. O Alexandre Saramago é portista, só que ele é muito pouco fanático no que toca a futebol e acaba por nunca se manifestar de forma acesa sobre esses temas. Mas temos, e aliás até temos um adepto de Belenenses, que é aqui o nosso amigo André. Não, eu manifesto-me de forma acesa, mas sem me zangar, seja com quem for. Eu sou tipo Manuel Serrão, não é? Pois é, mas o sotaque está lá. Felipe, queres um conselho de amigo? Diga, Aires. Puxes conversa de futebol para a rádio, estragas o ambiente todo. Sabe que nós fazíamos isso. Nem com toda a gente se pode discutir futebol. Aqui, problemas que interessam a nível geral. Tudo menos futebol. Futebol é... Tem que ser três pessoas responsáveis e que não se zangam por causa do futebol. Só assim. É que há pessoas que não se pode dar muita confiança nesse aspecto. Porque há muita gente que fala futebol e não conhece. Cada qual tem que respeitar a opinião do outro. Independente dos clubes, cada qual tem que respeitar a opinião do outro. Isso é que é bonito. Eu gostava de vos questionar quem é que acham que vai ser campeão este ano já agora, nesta discussão. Ai. Não, mas é que o Luís montou o equipamento todo em 5 minutos, vejam bem. Ele puxou o microfone, olha o microfone. Bem-vindo, este microfone te parece aquele que o Elvis Presley usava nos seus espetáculos. Isto é um microfone chamado Meteora, da Samsung. Luís, deixa-me fazer um convite. Grande Luís. Luís, apresente um cheirozinho aqui do Rédia Solta como se fosse o seu programa. Olá, boa noite, eu sou o Luís Brás, bem-vindos ao... Não é assim. Como é que o Luís faz? Como é que ele faz? Se tivesse agora que apresentar aqui um bocadinho do Rédia Solta, como é que fazia? É o bom dia, boa tarde. Não. Neste caso é o contrário. É boa noite, boa tarde, bom dia. Então faça lá, Luís. Faça lá um bocadinho. Boa tarde, boa noite, bom dia, estimados ouvintes do Rédia Solta, espalhados pelo mundo. Espetáculo! O Luís não está em nenhum país por aí fora, está mesmo aqui na Quinta do Conde. Ele até podia ter dado aqui um saltinho à rádio. Mas não deixa de ser engraçado, Luís, este aspecto de termos alguém em Espanha, alguém na Alemanha, e temos duas pessoas aqui também, duas pessoas não, três, quatro pessoas, pessoas a ligar aqui da Quinta do Conde. Esta partilha que acontece muito no seu programa. É esta hora. E se calhar sim, na Austrália neste momento são já são 9 horas e 40, faltam 20 para as 10 da manhã. Da manhã. O Luís tem um programa completamente internacional. Isso verdade. Acaba por ser também um motivo de orgulho, o facto de poder também trazer para o seu programa tanta diversidade cultural, tanto país, tanta cultura, tantos hábitos diferentes. E levar a Quinta do Conde lá fora. Levar a Quinta do Conde também lá para fora também. Não, é esse o meu orgulho também, já agora eu não sou de ninguém, ainda entrei aqui à Papo Seco e à criança, já agora uma boa noite para os ouvintes em primeiro lugar, para todos os ouvintes que nos acompanham por todo o mundo, também um abraço para estes dois grandes amigos, nossos ouvintes também, colaboradores também do programa Longo Estrada Fora, e para vocês, juventude, que sois o futuro deste país, desta terra, desta rádio, e é com orgulho que me sinto no meio de vocês. É verdade, Filipe Carmo, André Antunes e André... Silvio, ia já André Diniz, não, o Silvio hoje aí, que levamos o nome da Quinta do Conde, em primeiro lugar, do Conselho de Sesimbra, do Distrito de Setúbal e do nosso Portugal ao mundo inteiro. E esta rádio, é uma rádio humilde, uma rádio pequenina, mas é grande no seu coração e tem um alcance inimaginável. E hoje tivemos, aliás o Júlio foi testemunha disso, nós tivemos, às vezes eu tenho dificuldade em gerir a quantidade de chamadas que chegam, porque eu tento não pôr mais de 4 pessoas no Skype, tento, às vezes é difícil fazer isso. E depois temos ainda outra no WhatsApp e outra ainda no telefone, que são, a contar comigo, são neste caso 7 pessoas a fazer uma conferência, multiconferência. Isto tendo em conta que está uma na Austrália, está outra no Canadá, está outra possivelmente no Brasil, está outra na Grécia, e estamos nós aqui, e está outra na Alemanha ou na Suíça, e estamos nós aqui na Quinta do Conde, e depois mais as outras duas pessoas via meios normais. Portanto, isto é um orgulho, de facto é bom, eu sinto-me bem, sinto-me feliz e não me vejo a fazer outra coisa, e só digo uma coisa, viva a nossa Rádio Quinta do Conde. E viva, por muitos anos. Põe lá as palmas. Epá, Luís, eu já falei do Luís, deixa-me interrompê-lo aqui, António, porque eu nunca usei esta ferramenta dos efeitos do nosso programa, e pareço uma criança feliz a usá-los, e vou ter que usar depois, obviamente, do Luís ter feito esta declaração. Espetacular. E eu só estou a usar isto porque ouvi o programa do Luís, aliás até liguei para cá recentemente, e o Luís lançou aqui estes aplausos. Eu tive de descobrir como é que o Luís fazia isto, e só descansei quando consegui. Eu vou pedir... Mas é, nós aprendemos uns com os outros, ó Felipe. Não, eu tenho por hábito fazer, e é o meu temperamento, e aliás o André Antunes talvez seja dos que vos acompanham aí, que sabe bem e conhece bem o meu temperamento. Aquilo que é bom para mim é bom para os meus amigos ou para o meu semelhante. E acabou por ser bom para nós porque vai dar-nos imensas gargalhadas, sem dúvida. Eu peço-vos aos três para ficarem connosco na rubrica que se segue. Estamos a 17 minutos do fim do programa e nós temos aqui uma rubrica no nosso programa que é, portanto, vai ser trazida do anterior A Noite é Nossa para o Rédea Solta, que é nada mais, nada menos do que comentar notícias que têm tudo para não ser verdade, mas que são, de facto, notícias verdadeiras. São notícias completamente insólitas. E eu pedia-vos que ficassem desse lado para comentarem connosco essas notícias que vamos trazer para aqui. Vocês aceitam este desafio? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Estão os três de acordo, o Silvio e o André não têm outra opção, que têm que aguentar o programa até ao fim. Portanto, não vou perguntar, mas eu sei que eles estão de acordo. Vamos então... Vamos então ao regresso da rúbrica, e com muito orgulho que eu digo isto, a rúbrica O Que É Que Vocês Acham Disto? Já vos vi a dançar esta música, portanto parece-me que é uma música que vos deixa animados. O que é que vocês acham disto? É o que eu vos vou perguntar a cada vez que trouxer uma notícia nova. Portanto, a minha intenção com esta rubrica é saber o que é que vocês acham acerca das notícias que eu vou aqui trazer. Vamos à primeira notícia do dia de hoje. O jogo entre a Juventus... E ainda há pouco estávamos a falar sobre futebol e, portanto, esta notícia acaba por cair que nem uma cereja do topo do bolo. O jogo entre a Juventude Unida e os Defensores de Vila Ramalho ficou marcado por algo completamente hilariante. E vocês perguntam-me o que é que será, o que é que poderá ter marcado de forma hilariante um jogo de futebol. Nós já tivemos as galinhas a entrar dentro de campos, já tivemos também cães a entrar e a correr. Foi um burro. Não. Foi um cão. Eu posso dizer-vos que foi um cão que entrou. No entanto, o cão quis armar-se em guarda-redes. Isto porquê? Porque o jogo era de extrema importância e a defesa mais importante do jogo foi feita por um cão. O cão entrou no meio do campo deste jogo argentino, entre duas equipas argentinas, entrou dentro do campo, posicionou-se a meio da baliza, aliás o vídeo está disponível na internet, e acabou por conseguir defender a bola, que ia diretamente concretizar-se num golo. Portanto, é caso para dizer que... Olha, a direção que o Aires acabou de pegar no cão dele. Podia perfeitamente ter sido o cão do Aires. Este faz o mesmo. Este faz o mesmo. O meu filho já o levou para um campo de futebol, tiveram para parar o jogo que ele entrou dentro do campo atrás da bola. A sério? Ele fez exatamente a mesma coisa. E é um pequenino. Não vês? Olha para isto, é pequenino. Tem que levar ali à equipa do Dortmund a ver se o aceitam com guarda-redes. Eu tenho aqui uma bola grande aqui que ele corre. Já está destruído. Quer dizer que o Benfica salva 4 à pala do seu cão. boa. Beijado. Não, mas esta notícia acaba por ser engraçada. Nós já tivemos momentos hilariantes no futebol. Aliás, uma das mais recentes foi um cão que entrou e que não se deixou ser apanhado. Houve muita gente atrás do cão. Não sei se viram esse vídeo ou não. Mas esta acaba por ser muito engraçada. O cão defendeu, foi literalmente o guarda-redes e defendeu aquilo que seria um golo mais que certo. E o árbitro, acaso para dizer que ele seria um adepto. O golo não é válido nessas situações. E agora não, eu acho que o que aconteceu foi uma grande penalidade. Eu não sei se acabou por ser isso ou se, como galera, era tão óbvio. Chega. Pode, sim, senhor. Posso. Agora aconteceu aí num avião que há uma criança que diz assim para a mãe: oh mãe, olha, a asa do avião caiu. Os passageiros estavam à frente e atrás ficaram todos em sobressalto. Queres ver? Olha que lá vamos morrer, mas diz assim a mãe para o menino: ó filho, quando partires a asa do teu avião, não digas isso aqui em pleno voo. Ele assustou, eu também me assustava. Ele estava com o bicho na mão e partiu o asa. Eu aposto como é que as pessoas ficaram a ouvir isso. Muito bem, esta notícia... Sim, sim, diga, diga, Adoro. Está espetacular com o cão, que eu já tinha visto aqui também. Mas a imagem mais aberrante que eu vi foi aqui em Espanha, num jogo de futebol de miúdos, e os pais pegarem-se à porrada uns com os outros por causa dos miúdos. Ah, mas isso é costume, aqui em Portugal também é muito costume. Mas isso não faz sentido nenhum. Isso é o cúmulo da burrice. Então, mas isso é, o que seria suposto era incentivarem as crianças a ter mal perder e a ter fair play, isso acaba por ser totalmente ao contrário. É muito errado. Olha, eu queria desejar uma boa noite ao Vítor Jesus, que entrou no nosso programa, agora está a ver-nos. Um grande abraço. E esperemos que continue a ver-nos até ao final. Um grande abraço aqui para o nosso amigo Vítor também. E é caso para dizer que este adepto especial acabou por salvar o jogo. Não sei como é que ficou a questão. O Benfica precisava tanto desse tempo. Precisava. Espetacular. A segunda notícia não envolve um animal, mas envolve uma criança, e acaba por ser igualmente hilariante. Uma criança de 9 anos pediu algo muito especial. Ele pediu que a luta de bolas de neve fosse legalizada. Ou seja, o que ele queria era poder fazer lutas de bolas de neve na rua de forma despreocupada, até quem sabe inserir pessoas que não tinham nada a ver com a situação nessa própria luta de bolas de neve. E essa criança de 9 anos acabou por levar esta questão aos pais da criança, digo, a outro nível, e acabou mesmo por conseguir que a prática fosse despenalizada. Ou seja, se alguém for na rua em pleno Colorado nos Estados Unidos da América e for atingido com uma bola de neve, não poderá de forma nenhuma queixar-se, enfim, será que... Hilariante, imagina-te, Silvio, a andares no meio da rua e ele vais com uma bola de neve e não podes fazer nada porque está legal e agora não podes fazer nada. Olha, sinceramente... Aqui seria complicado porque aqui seria não há neve. Era isso que eu ia dizer. Por acaso, olha, gostava imenso se tivéssemos neve. Não sei, provavelmente o nosso amigo Aires e o nosso amigo Júlio têm a neve, não? Não há. Eu não gosto. Não gosto. O nosso amigo Luís Braz não gosta. Luís... Mas povar com uma bola de neve depende do tamanho dela. Se não tem água, cuidado. Gosto mais das bolas de neve coloridas, daquelas que se comem no verão, chamadas geladas. Olha, uma boa bola de Berlim também sabe. Olha, essa é melhor. Essa já tenho de levar com ela. Ou Aires e António, deixem-me perguntar-vos, nos vossos países, na praia há hábito de vender coisas, portanto, em plena praia, em plena época balnear, há esse hábito, como há aqui em Portugal? Portanto, tenho essa curiosidade. Aqui na Galiza é a mesma coisa que em Portugal. Aliás, eu sinto-me como se estivesse em Portugal, porque isto é muito parecido ao norte de Portugal aqui. E também por estarem próximas as duas localidades, acaba por ser. Exatamente, os costumes, mesmo o próprio sotaque dos espanhóis aqui não se fala o castelhano, fala-se o galego, que é quase português. E em alguns casos fala-se o portunhol. Em alguns casos fala-se até o portunhol, que é o meio português e o meio espanhol. E mais acima fala-se o francês. Fala-se do francês. O Alentejo é uma região única no mundo, portanto não há nada igual. Não há nada igual. Eu não sou português, eu sou alentejano. Ora, vamos... Logicando mais devagar. Vamos rapidamente para a notícia que segue. Vamos deixar as bolas de neve, as bolas de Berlim e a praia e tudo mais para um bocadinho mais para o meio do ano que vem. Ora, vamos à próxima notícia. A próxima notícia inclui traição. Atenção, que é o tema mais forte, mais pesado, mas acaba por ser traição de uma forma engraçada. Quem não terá achado graça nenhuma terá sido o homem que foi traído, mas nós agora achamos graça. Isto porquê? Porque há um homem nu que, enquanto escapava do marido da amante, caiu de um quarto andar. Há um vídeo que pode ser visto na internet. Este caso aconteceu na China. O senhor estava a fazer relações sexuais com esta senhora, que era casada. O marido, entretanto, acabou por entrar Ao ouvir este barulho, o amante foi coagido pela mulher a ter que se esconder. Ele não fez mais nada, foi em direção à janela para se pendurar na varanda. Ele estava nu, completamente nu, que é mais um indício de que realmente as coisas estavam bem avançadas no que toca a este caso de traição. Ele fica pendurado na varanda, completamente nu. E acabou por cair do quarto andar. Eu acho que não houve, enfim, ele não se terá magoado tanto com a queda, ele terá acabado por se magoar mais com a pancada que recebeu. Isto é mais um caso muito parecido ao do Benfica. Tentou erguer o troféu, mas caiu cá para baixo. Mas não conseguiu. Este vídeo já está na internet, poderá ser visto com facilidade. É engraçado. Sim, diga. Eu tenho aqui uma para responder a essa. Diga lá. É, entre um casal que é de amantes, não é? Supostamente amantes, foram jantar ao restaurante e estavam muito bem refestados lá no restaurante já a começar a jantar, naquele brindezinho de entrada, de cruzar o braço, oh meu amor, meu amor isto, meu amor aquilo, e então diz ele para ela, amor, diz-me alguma coisa que me acelera o coração. Diz ela muito depressa, a tua esposa acaba de entrar no restaurante. Muito bom, muito bom. Olha, vocês agora que estão por aí, muito rapidamente, eu sei que o tempo foge, em rádio o tempo voa. Dizia uma senhora, esposa do marido, naturalmente, ou amante, o que queremos dizer, querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da minha mãe. Diz o marido para ela, maldito relógio, sempre atrasado. Está sempre atrasado. Essa eu já sabia. Mas é muito boa essa. O relógio anda sempre atrasado, epá, realmente. Olha, essa é boa. Olha, está aqui uma boa também para vocês. Digam lá. Há um maluco que pinta o chão de azul e diz, que divertido, um rio, lança-se e parte a cabeça. O outro maluco que diz, que está lá a água. Está fria, então, mas deve ter ficado. Ele bateu a cabeça, ele pintou a estrada de azul e o outro jogava cá num rio. Deitou para deitada. Essa água devia estar fria. A próxima notícia é a prova viva de que o YouTube, as redes sociais e tudo mais estão a marcar o mundo de uma forma muito, muito, muito, muito, muito forte e muito, muito, muito, muito pesada. Há um menino de seu nome Ryan, que tem um canal de YouTube chamado Ryan Toys Review, ou seja, avaliação de brinquedos. Ele tem 17 milhões de seguidores no YouTube e ele ganha uma fortuna a fazer o quê? A avaliar brinquedos. Eu vou explicar melhor. Esta criança recebe brinquedos por parte das grandes empresas de produção destes mesmos brinquedos. Ele recebe-os e faz vídeos a avaliar se de facto este brinquedo tem ou não piada, se é um bom brinquedo ou não. Ele tem 17 milhões de seguidores. Ele faz uma fortuna, ele faz rios de dinheiro. Será que ele também recebe? Ele é pago pelas marcas para fazer essa mesma avaliação. Uhum. Estes brinquedos que ele avalia são... como é que eu posso dizer, procurados de uma forma muito afluente pelas crianças que veem os vídeos dele. Isto é uma prova viva de como o YouTube está a tomar proporções inimagináveis. Mas ele faz críticas a esses brinquedos também? Não, ele pega no brinquedo brinca com ele e há vídeos dele a brincar com esse mesmo brinquedo. Não é avaliar, é promover. É uma mistura, pois. Mas certa forma, imagina, tu olhas para a cara da criança, se vês que ele está satisfeito com o brinquedo, é uma espécie de avaliação, mesmo que ele não tenha essa noção. Sim, dizendo enquanto que ele tem 7 anos. Esta criança, eu não disse aqui a idade, tem 7 anos, sim. É um fenómeno do YouTube, este período. Portanto, ele não deve ter capacidade para conhecimento, deve ter conhecimento para gerir. Eu posso até dizer, ele começou em março de 2015, ele está na lista da Forbes como uma das pessoas que faz mais dinheiro através do YouTube. Uhum. E deixou para trás uma das primeiras pessoas a ficar milionária com o YouTube, foi o PewDiePie, exatamente, era conhecido por fazer rios de dinheiro com o YouTube. Esta criança já faz mais dinheiro do que um dos primeiros a ficar rico com o YouTube. Eu perguntava aos meus três comentadores de hoje, aliás, aos meus três comentadores extra do Rede Solta, eles que curiosamente também falam connosco quase como se fosse do YouTube, falam através de uma câmara, o que é que vocês acham disto? O Luís primeiro que é mais velho. Ora bem, eu acho que o YouTube tem um impacto fantástico e desde há bastante tempo que muitas firmas se aperceberam disso. E eu próprio devo dizer que antes de comprar qualquer coisa pela internet, especialmente determinadas coisas que não tenho assim grande conhecimento, eu vou primeiro avaliá-las, vou pedir opinião aos àquilo que vocês chamam agora os YouTubers. Portanto, o YouTube tem a sua tem uma capacidade fantástica diferente do que têm as televisões, não as destrona, nem uma coisa tira o lugar à outra, mas o que é certo é que o YouTube tem hoje um impacto fantástico na vida de toda a gente, especialmente daqueles que, como eu, consultam regularmente o canal YouTube, também ponho lá coisas, mas também vou lá buscar muita coisa. E não me admira que esse jovem, e tanto ele como outros, especialmente aqueles que eu consulto, sei que eles ganham bastante dinheiro com o YouTube. Eu tenho o meu YouTube a render, só que agora não recebi nem sequer um centavo. Nem eu. Nem eu. Olha, vamos à última notícia do dia. Nós temos que despedir-nos em breve. O programa passou a correr. Eu gostei muito desta química, mas já vamos comentar o que acabou por acontecer aqui através deste Skype que eu nunca tinha usado no Rádio Soltado. Aliás, só usei uma vez e acho que foi com o António Júlio até. E não foi em vídeo, foi apenas em chamada. Foi, vamos à última notícia. Igual, Filipe. Eu dou-te mais 10 ou 15 minutos de programa, se quiseres, eu aprendo. O problema é que eu não posso. Não, pois, caia-me em cima. O Luís sabe como é que é. Eu tenho aqui que lançar apenas esta última notícia e já falamos sobre isto que acabou por acontecer. Vamos só ver então a última notícia do que é que vocês acham disto. E eu dizia, não posso alongar-me porque depois caem-me em cima e a próxima notícia acaba por ser curiosamente sobre isso e vocês já vão perceber. Para acabar, tínhamos que acabar em grande. E acabamos com... enfim, um homicídio que acaba, enfim, tirando a parte de ser um homicídio, é completamente hilariante. Nós estamos a falar de uma mulher de 136 quilos que matou o seu namorado e matou-o como? Sentando-se em cima dele. Neste caso não foi bem sentar, colocou-se em cima dele de propósito para o asfixiar. Não foi sentada, aliás, foi com o peito que ela o asfixiou. Ela, e caiu, como eu disse ainda há pouco, caiu mesmo em cima dele. E de forma propositada, havia indícios de que isto ia acontecer. O Wendy Thomas, de 44 anos, já tinha dado indícios de que era agressiva com este namorado, que tinha apenas 54 quilos. O Wendy Thomas tinha nada mais nada menos do que 136 quilos. A diferença é enorme, é quase de 100 quilos. Estamos a falar de uma diferença de mais de 80 quilos entre estas duas pessoas. O Wendy Thomas já tinha espetado uma faca na mão do seu namorado, já lhe tinha dado indícios que a coisa não ia correr bem algum dia, e ela aproveitou o peso que tinha para asfixiá-lo. Ela colocou-se em cima dele e com o peito asfixiou o namorado, que tinha apenas 54 quilos. E foi a penosa história de um assassinato entre dois namorados. O que é que vocês acham disto? Isto é hilariante, eu acho. Uma operação é um chambi de passar por cima de um carro normal. É uma boa comparação. O nosso amigo Luís vai se rindo. Luís, o que é que o Luís acha disto? Okay, eu não quero estar no lugar do homenzinho de 54 quilos, não. 54, mas a diferença de facto era enorme, ela era mesmo enorme, 136 quilos para 54. Enorme até na agressividade. Sim, sim. Sim. Se calhar não acontecia, não é? Que eram 125 quando são 136. Já era, a coisa já era mais justa, já era mais equipada. São 125. Ora bem, vamos mesmo ter que terminar aqui o Rádio Solta. Acabou por tornar-se um programa muito diferente e muito engraçado. Olha, Filipe, eu só preciso fazer uma pergunta ao nosso amigo Luís Brás. E pode fazer, sim, senhor. Pode fazer amanhã. Não pode ser agora, que é para eu saber o que é que hei de fazer amanhã. Não, Luís. Já aceitou como amigo aquela pessoa que ele disse, que eu escrevi na sua página? Ainda não vi, mas eu sei. Mas isso, a propósito de amanhã, nunca faça amanhã aquilo que puder fazer depois de amanhã. Ah, isso é, se comigo é... Sabe porquê? É que o nome da rádio, Quinta do Conto, está ao cima da amizade que eu arranjei com essa pessoa que ele disse, com o cônsul. Muito bem, isso, muito bem. Eu quero que você faça a amizade, que ele aceita de certeza, que é para trocarmos impressões sobre as rádios, pela sua e pela minha. Muito bem. Foi aquilo, aquilo que isso. Também o nosso amigo Acho falava ainda há pouco antes do Luís entrar. Ora bem, vamos ter que nos despedir. Foi, de facto, acabou por se criar aqui um ambiente muito engraçado. Eu gostei desta dinâmica, confesso, não é habitual na Rédia Solta, mas eu confesso que gostei. Vou despedir-me dos meus três comentadores extra para depois me despedir dos três comentadores em estúdio e vou começar pelo primeiro a ligar-se. Foi mesmo, eu creio que foi o António Júlio Dias Bernardo que foi o primeiro a juntar-se aqui ao nosso Skype de hoje. António, foi uma boa participação. António costuma participar também no programa do Luís, já está habituado a esta dinâmica. Obrigado por ter ligado, obrigado por ter falado também connosco e por ser também, de certa forma, por ter partilhado a sua história connosco. Foi bom ouvir e gostei muito da sua participação. Um grande obrigado por ter participado. Eu adorei, Filipe, adorei. Eu gosto muito de vocês. Soltem sempre a rédea, sempre dentro da boa educação, soltem sempre a rédea, não tenham problemas. E agora quero aproveitar aqui, eu já disse isso ao Luís mais que uma vez, quero agradecer à RQC e ao Luís, porque isto é uma mais-valia para mim, uma vez que também estou reformado, para passar as minhas manhãs durante a semana. Para mim é um passatempo e para mim é um prazer colaborar com o Luís. Vai fazer um ano agora em janeiro que eu colaboro com o Luís. E acaba por ser também, acaba por preencher também a sua vida e o seu dia-a-dia, e é também essa a magia da nossa rádio. E agora pensei naquilo que eu vos disse. Olha que lindo. Para terminar, aliás, André, peço que mostres aqui só Porto. Deixe só estar ali, António, para que o André possa filmar aqui esse momento. Não, mas deixem só dizer uma coisa: aquilo é feito pelo Júlio Dias Bernardo. Isto é feito por mim, em azulejo. Em azulejo. E o caixinho igual. É brincadeira, amigo. Isto é azulejo. Isto é feito. Muito engraçado. Olha, muito obrigado, António Júlio Dias Bernardo. Muito bom, sabe que se quiserem continuar a ouvi-lo, podem juntar-se ao programa do Luís todas as manhãs aqui na rádio para ouvir o nosso amigo. Cá está a assinatura do António Júlio Dias Bernardo nesse azulejo do Foco do Porto. Que as pessoas que não estão a ver pelo vídeo não conseguiram ver, mas que acabam por ter então essa indicação. Passo agora ao Aires. Esse grande amigo, estivemos hoje cara a cara pela primeira vez. Eu continuo com a minha. Já estou a ter muita paciência para aturar vocês, cambada. Epá, é verdade. Nós não temos uma diferença de tantos quilos. Nós não temos uma diferença de. Nós não temos uma. Não, que são bons rapazes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nós não temos uma diferença de 80 quilos, também não temos uma diferença de 80 anos, mas esta diferença de idades acaba por ser engraçada. Aires, muito obrigado por ter ligado para nós, por ter falado connosco. Boa noite, um grande abraço para todo o auditório, um abraço para esses amigos que estão aí. Grande abraço, Aires. E espero por vocês na próxima quinta-feira, quinta-feira ou quarta? É quarta, né? Eu já nem sei a quantas anos eu atendo. Era isso que eu ia dizer. Já não sabe a quantas anos. Muito obrigado, Aires. Boa noite, um abraço para todos. Boa noite, Aires. Um abraço. Continuem com uma boa programação. Tudo a correr bem. Felipe, eu sinto-me tão jovem como vocês. Eu fui hippie. Sinto-me tão jovem como vocês. Muito bom. E acho que só tem que se sentir jovem. Eu acho que nós, até nos sentirmos jovens, somos jovens, efetivamente. Quem também é muito jovem, isso nós já sabemos, é o nosso amigo Luís Brás. Muito obrigado, Luís, por ter ligado e por ter participado nesta conversa. Acabou por se tornar muito interessante. Luís, palavras finais aqui para arrematar, de facto, este tema do Skype, que hoje foi uma novidade no nosso programa. Só quero agradecer-vos o facto de me terem incluído nas vossas amizades. É para mim um orgulho, para mim uma honra, e contem sempre com a minha colaboração naquilo que eu souber e puder ajudar. Uma boa noite para o Júlio, uma boa noite para o Aires e um grande abraço para os três jovens que estão no estúdio, para o André, para o Silvio e o Filipe. Bem-aja, até amanhã. Grande abraço. Muito obrigado. Amanhã de manhã é cá, Luís. Obrigado. Despedimos assim destes três comentadores improvisados. De facto, gostei muito deste momento. Eu acho que vocês partilham dessa opinião. Vou lançar-vos agora o desafio de comentarem aquilo que acabou de acontecer também nestas duas horas de Rédea Solta. Foi um programa muito diferente, muito interessante, e foi muito engraçada a forma como esta partilha acabou por acontecer. André, Skak, mas por ti, como é que comentas okay. este programa improvisado que tivemos, as histórias que ouvimos? E é só pedir que colocasses ali a câmara para eu poder ver se estás bonito. Estás bonito, estás ótimo. Estou ótimo, é só bonito. Olha, então foi um programa muito diferente, não estava à espera, portanto foi um programa que me surpreendeu imenso. Foi diferente no sentido de, no início estávamos com pouca expectativa por estarmos aqui, menos do que é o habitual, mas conseguimos arranjar companhia, uma companhia diferente, com idades diferentes, outra mentalidade, outra forma de estar, que no fundo acaba por não ser assim tão diferente da nossa, se nós formos ver bem. E vimos isso através da conversa que tive, fomos tendo com vocês. Sim, pessoas espetaculares que sabem, têm experiência, sabem se adaptar ao meio em questão, sabem conversar, sabem estar. E são pessoas fantásticas, muito simpáticas, e dizer isto, nós não os conhecemos de lado nenhum, uhum. e pronto, tirando o Luís, não conhecemos o Júlio e o Ares de lado já nenhum, já tínhamos falado com o Ares, mas... Mas são pessoas que nós passámos a conhecer, uhum. portanto eu nunca os tinha visto, nunca tinha eu visto nunca tinha falado face, com o Júlio, nunca lhes tinha visto não, a face, já, nós já tínhamos falado com o Júlio, eu não, eu nunca cheguei. E foi fenomenal esta experiência, foi um programa muito diferente, acho que foi bastante positivo. Para me despedir? Força. Para me despedir, quero agradecer a todos aqueles que nos ouviram, a todos aqueles que deixaram mensagens no Facebook, e um abraço especial ao Paulo. E eu disse que ia falar um pouco nele, vou falar muito rapidamente. O Paulo foi meu treinador de atletismo no MG Bus, portanto uma associação que tanto eu como tu partilhamos. O Paulo foi, para além de meu treinador de atletismo, considero como um professor da vida. E vou dizer isto porque o Paulo contribuiu para a minha educação. Nós hoje em dia temos os nossos pais, os nossos professores que nos dão educação, e o Paulo, para além de ser meu treinador, ter sido meu treinador de atletismo, foi um professor para mim. É assim que eu o vejo, não estou a dar-lhe graxa, até porque ele sabe que eu não tenho necessidade nenhuma disso, mas contribuí imenso, tive algumas conversas com ele, vivi excelentes momentos com ele, para lá daquilo que era o atletismo. E é uma pessoa que eu tenho, não só ele, como a sua família. Estimo muito. E a despedir-me dizendo e promovendo algumas iniciativas que vão haver na Quinta do Conde. Temos a Assembleia de Freguesia, na Junta de Freguesia da Quinta do Conde, no dia 7, a partir das 9, na qual tu irás participar como... Certíssimo. Como deputado eleito pelos cidadãos na Quinta do Conde nas eleições autárquicas. E depois outras duas iniciativas um pouco... noutra vertente, portanto, na vertente humanitária. Portanto, eu vou aqui ao Instagram mostrar às pessoas esta iniciativa, portanto, é uma iniciativa do movimento associativo e se calhar não dá... Ah, assim já dá. Portanto, de dia 5 de dezembro a 5 de janeiro haverá uma recolha de produtos de higiene para as famílias carenciadas, portanto é uma iniciativa do Movimento Associativo da Quinta do Conde. Vocês podem, neste caso esta imagem é da Sofia Patrício, portanto a presidente do Núcleo Sportingista da Quinta do Conde, que publicou no seu Instagram. E eu posso dizer-vos já as associações a quem podem entregar estes produtos. Portanto, podem entregar no Centro Comunitário da Quinta do Conde, podem contactar o Grupo Folclórico e Humanitário da Quinta do Conde, na Associação Vidas Unidas, na Associação Encontra a Esperança, na Igreja, portanto, nos escuteiros da Igreja da Boa Água também, na Comissão Organizadora da Feira Festa, que está no CIPA, podem contactá-los, na ADQC, no Ecos de Arte e, como disse, no Núcleo Sportingista da Quinta do Conde. Portanto, é uma ação de recolha de produtos de higiene que visa beneficiar as famílias carenciadas neste período festivo. Portanto, foi uma avaliação feita pelas técnicas da Câmara Municipal e chegou-se à conclusão que as famílias mais necessitadas da Quinta do Conde necessitam nesta fase, são produtos que lhes chegam há menos tempo, portanto tivemos o Banco Alimentar que lhes dá os alimentos e nós iremos promover esta iniciativa de produtos de higiene. A última iniciativa que vou promover é a recolha de dádivas de sangue que irá haver aqui na Voz do Alentejo no domingo. Portanto, das 9 da manhã até à 1 da tarde, haverá aqui, portanto, é uma iniciativa do Grupo Folclórico e Humanitário do Conselho de Sintra com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Contaremos também com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Dadores de Sangue. Portanto, deem sangue. Dar sangue traz benefícios também a níveis fiscais, portanto, quem dá sangue pode deixar de pagar taxas moderadoras, portanto informem-se relativamente a esta lei, mas mais importante do que isso é dar sangue para ajudar as pessoas mais necessitadas e que precisam dele. Portanto, eu finalizo deixando estes dois apelos, portanto, aliás, estes três, que participem na Assembleia de Freguesia, que é uma ação de cidadania, doem produtos de higiene nestas associações que eu acabei de referir, portanto também essas associações haverão de colocar nas suas páginas do Facebook, e depois é virem no dia 9, portanto no domingo das 9 à 1 da tarde, dar sangue e ajudar o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Desejar a todos uma boa noite, que passem bem, tenham um bom descanso e que tenham um resto de boa semana. Sabes como é que também desejamos boa noite? Dá-lhe, Filipe. Boa noite com a tua RQC. Vai buscar. Espetáculo! E imagina, se hoje fosse sexta-feira, podíamos usar este. A RQC deseja-lhe bom fim de semana. Não, é, mas pá, isso é mais à sexta-feira. Já prolongado, já passou. Mas olha que eu já pensei sexta-feira. De certa forma. Ora bem, lançamos aqui alguma coisa depois daquilo que o André disse. Muito bem. Estás de parabéns, e agora vamos ouvir o Silvio nas suas despedidas de hoje. Olha, um programa muito bom, como eu disse de início, estava com um pouco frio, mas olha, sou sincero, quando chegaram os nossos três amigos, epá, a sensação foi um bocadinho diferente, tornou-se aqui um ambiente mais acolhedor, como nós estávamos a falar e tudo no Natal. Estavas com frio, ficaste mais quente. Fiquei logo mais quentinho, assim que eles saíram, fiquei logo com mais frio outra vez. É curioso. Não, parece que foi engraçado, o ambiente que acabou por se gerar aqui, eu também senti isso. Como o fator psicológico é muito importante nisto, mas olha, muito quero agradecer mesmo aos nossos amigos, ao Aires, ao Luís e ao nosso amigo Júlio, porque foi muito importante também dar uma perspectiva um pouco diferente de dois imigrantes, no caso do Aires e do Júlio, e do nosso amigo Luís, aqui da rádio, já um locutor, um apresentador excepcional, como nós sabemos, todos os dias, todas as manhãs, das 10 às 12, penso eu, não é? Exato. Acho que eu estou errado. E olha, quero agradecer também ao André Antunes e ao Filipe Carmo, porque penso que conseguimos aqui, a partir de poucas pessoas, conseguimos juntar mais e tornar aqui um ambiente muito porreiro, e fizemos aqui um programa bastante engraçado, concordo com umas perspectivas diferentes, tornaram o debate mais interessante. Também e penso acho que isto deve até ser mais, incentivarmos mais a isto, e utilizar estas plataformas. Se juntem a estas pessoas, ainda sempre, mais pessoas. Estamos sempre a falar com o YouTube isto, o Facebook aquilo, coisas más, mas isto são coisas boas e só tem a benefício e para nós. E o facto nós, de repente é? Podermos unir-nos com pessoas que estão tão longe, de facto gostei muito desta ideia. Antes de passar a palavra ao Filipe Carmo, dizer o seguinte, hoje é dia 5 de dezembro, comemoramos o dia do voluntariado, e aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer é voluntariado, estamos aqui de graça para animar os nossos ouvintes. Animamos-nos a nós, em primeiro lugar, porque senão não conseguiríamos fazer para os que nos estão a ouvir e a ver no Facebook, mas acho que é um dia importante de ser assinalado, o dia do voluntariado, as pessoas que trabalham de borla para o benefício de alguém. Sabe, fazemos voluntariado significa que não recebemos... Agora não paras com a brincadeira. Não paro mesmo, porque achei engraçado. Ora bem, vamos só, antes de terminar, eu tenho que fazer isto, tenho que ler os comentários que nos foram deixados no Facebook. E a notícia? Muito rápido. Eu li essa notícia, li. Não, a tua novidade. Estás a esquecer. Já, é mesmo quando acabar. Pronto, okay. O Rodrigo Borges disse boa tarde, mais boa noite. Mas sim, um abraço. Pode não estar em Portugal. Ah, é verdade. Pois, exatamente. Boa, bem pensado, não pensei nesse aspecto. A Maria Otília Henriques diz: o amor não se compra, o amor deveria ser em cada dia, também é verdade. O Rodrigo Borges diz: manda um abraço para a Paula de Ponta Grossa. Um beijinho para a Paula de Ponta Grossa. O Mário Furtado, não sei. Não sei se é uma brincadeira, se é mesmo verdade. Pode ser no Brasil. Mário Furtado disse: ótimo programa. Um abraço também para o Mário, que hoje também ligou para nós, e agradeço-lhe por isso. Houve mais pessoas a ligarem para nós, incluindo eu. Tenho quase a certeza que a Dona Helena voltou a ligar. A Dona Helena já ligou e eu um beijinho com ela. Que ela mandou uma mensagem. Eu não pude atender porque estava a lançar a rubrica do Poetas Portugueses e não podia interrompê-la, e acabou por não voltar a ligar para nós. Um beijinho para a Dona Helena. O Luís Bastos também já falou connosco. São Cabral diz: boa noite, RQC. Ângelo Reis, ainda lá, tudo bem, Aires? Foi o Ângelo para o Aires, então. O Luís Brás também já falou connosco, e foi assim que terminámos. A grande novidade é que, a partir de hoje mesmo, vai poder ouvir o Rédia Solta de outra forma, que é pelo telemóvel. O Rédia Solta vai passar a estar disponível em podcast. Era esta. As palminhas, Filipe. É verdade. Pois é, esqueci-me. A partir de hoje, o Rádio Solta vai estar disponível em podcast. É verdade, já pode ouvir-nos nessa plataforma. O podcast é o quê? É nada mais nada menos do que uma aplicação que existe. Neste caso, o nosso programa vai estar disponível só para iPhones, pelo menos por agora. Se tiver um iPhone, um iPad, um Mac, que é um computador dessa marca também, que é a Apple, poderá ouvir-nos nessa aplicação que se chama Podcasts, uma aplicação cor-de-rosa. Abrindo essa aplicação e procurando Rédea Solta, vai encontrar o nosso programa. Já lá está a entrevista feita à Filipa Poço, outros programas que já aconteceram vão também lá entrar, incluindo também o programa de hoje. Vai poder ouvir-nos através dos podcasts também da Apple, pelo menos por agora, só da Apple. Vamos ver se futuramente vai haver então a expansão para outras plataformas que façam algo semelhante. É assim que nos despedimos do nosso programa. Foi um gosto ter feito um programa tão diferente, foi explorar caminhos que ainda não tínhamos explorado, foi entrar por sítios desconhecidos que poderiam ter corrido mal pelo facto de não sabermos sequer mexer na plataforma do Skype. Eu confesso que não conheço esta plataforma e não a uso, e é de extrema importância, como hoje acabámos de perceber. Obrigado ao António Júlio Dias Bernardo, ao Luís Brás e ao Aires Fabião, que se juntaram a nós através do Skype e de diversos pontos do planeta Terra para participar no nosso programa. Obrigado ao André Antunes, obrigado ao Silvio Andrade, que se juntaram a mim também aqui em estúdio. Obrigado a todos aqueles que ligaram. Só consegui atender a do Madiu, não consegui atender mais, com muita pena minha, mas sei que outras pessoas ligaram. Foi um programa diferente, mas é isto que tentamos fazer de semana para semana, é inovar, fazer diferente, arrojar, e eu acho que conseguimos fazê-lo. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco também só a ouvir, e grande abraço. Eu acho que é isto que há a dizer, e depois destas despedidas tão grandes só podemos dizer uma coisa. Agora já não ouves, que já acabou. Obrigado a todos e até para a semana.